Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É, que o tio vai ensinar o que é isso? O Jorume. Jorume. Jorume. Jorume. O Zeca, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast do mundo, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, é o podcast Chorume, hospedado na onde? chorume.com.br, Chorume, um podcast com X de Xuxa, do meu lado direito, pesando 130 quilos, ele que quando faz a chuca seca meio anos para não acumular água, e proliferar o mosquito da dengue, Wesley Zop. Pô, consciência em primeiro lugar, né? Consciência na chuca. O slogan. Vou tatuar isso. É o slogan aí. E a consciência na chuca. E do meu lado esquerdo, ele que assim como o desodorante Rolon é cheiroso e só tem uma bola para liberar o seu líquido, Gabriel Asbar. Eu achei poético isso. Me descreve bem. Sim. E o nosso participante mais corajoso aqui hoje, Wesley Zop. Por quê? Pois não há história que eu deixe de cabelo em pé. Que está vindo direto do podcast Batendo a Cabeça aí do Barriga Cast, que acabei de descobrir que não é assim que se fala, porra. Barry Cast? Barry Cast. Barry Cast. Sempre falei errado, cara. Por isso que não pode jabá aqui. Eu não sei nem fazer jabá. Não, mas quando você fez o jabá, você fez certo. Você falou certo. Ah, falei certo? Você esqueceu agora. Porra, cara. É que aquele derrame, se eu quiser. Aquele AVC. Aquele AVC que eu tive. Ah, o André Herbert, se apresente aí. Bom, prazer aqui, muito bem recebido, de uma forma, assim, não vou contar, mas foi muito gostosa. Deixa no, na surpresa. Deixa na surpresa, vocês aí ouvintes fiquem com inveja da recepção calorosa e saborosa. Sim. Que eu tive aqui em Americana. Não, primeiramente, obrigado aí pela participação aí, eu mandei e-mail, fiz, atenção ouvinte, é real. Mande e-mail que você participará do Chorume. Porra! Eu fiz isso, deu certo aí, tô conhecendo os caras aí, parceiro também. E é isso aí, eu sou lá de São Paulo, peguei a estrada, eu tô aqui. E foi recebido com, não vamos falar, mas começa com Bu e termina com CAC, né? Vou falar só a primeira letra, Bucac. Fica no ar. Com café. E eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com uma bela voz de pedreiro masturbando o estivador. Cara. Nunca tinha reparado, tem razão, parece mesmo. Não, entre em pânico, convite, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante. Aquele dildo que sua avó guarda na segunda gaveta de cima pra baixo do criado mudo ao lado da cama. Ah, pra querer. Tem gosto de sonho. E se bobear, tem creme no meio. Exato. Sonho de padaria, não acha que é outra coisa, não. Muito bem, esse é o podcast Chorume. E vamos, antes de mais nada, antes de Gabriel Asbar fazer a anunciação do tema, vamos para a nossa rápida, nossa veloz... Sucinta. Sucinta, nosso resumo da leitura de e-mails. Yeah. Mas antes eu queria mandar aí dois parabéns aí. Obrigado. Então só um. Não dá pra fazer surpresas pra você, né? Um parabéns aí atrasado, que esqueci de mandar no último episódio. Um parabéns. Obrigado. De aniversário pra Thomas Bicalf. Foi aniversário dele. Thomas o quê? Bicalf. O aniversário dele lá. Parabéns, Thomas Bicalf. Parabéns. Não é sempre que se faz 97 anos, não. Não, parece que é uma vez na vida. Então, eu não sei se é essa a idade dele, mas pela foto lá do Twitter, acho que é, assim, o cara trabalhou muito no sol, o cara... Não, ou deve ser 15, né? Trabalhava em olaria, né? O cara é boia fria e... e trabalhava na olaria, tá bom. Não. Eu tinha algum hobby de trabalhar na olaria, mas era boia fria. E também ali o... Outro aniversariante que vai fazer que fez aniversário na última sexta-feira, o Felipe, cara. Que estará Qual aqui? Felipe? Felipe, não lembro o sobrenome, desculpa. O que estará aqui semana que vem? Estará aqui semana que vem. E uma ouvinte lá de Fortaleza não acreditou que eu tinha voltado, então... Voltou? Eu voltei, ela ainda achou que era o Bergs aqui. Mas não, é a Julici, abraço pra Julici lá de Fortaleza. Pedi um abraço no Twitter. Se o Ganso voltou, tem que me mandar um abraço, ela falou. Um abraço. Um abraço, então. Não, eu queria dizer que saiu o Optimus Prime e veio o Hot Wheels agora. A diferença de tamanho é grande. Não dá spoiler do episódio de hoje, cara. Desculpa. É verdade. Então, começando a leitura de comentários aqui, o primeiro dele, Cláudio Rezende. Sabe quem é Cláudio Rezende, Wesley Zop? Não é aquele cara que mandou um comentário? É o Kraus, lá do Café com Bolacha, lá. Ah, não, você falou é café com biscoito. Acho que é café com porrada. Ah, sim, com esporrada. O podcast, talvez mais engraçado entre os podcasts de luta feito no Rio de Janeiro, por um cara chamado Orelha Miguel. Ah, um dos mais. Um dos mais engraçados. Um dos mais. Eu voto pelo no... ranking é o mais engraçado, com certeza. Ah, eu acho que com muita luta é melhor. Muita luta. O Kraus participa lá, então. Ele que é chamado de Antro do Amor, sei lá como que ele é chamado. Ele Amante dá de araras. É. Mas Antro do Amor, porque come todo mundo? Não, o pessoal come em cima dele. Ele é o antro. Ele é a cama, né? Foi no episódio 73, na trave, que ele comentou. Olá, meus amores. Sobrou aqui uma dúvida. O bolo de fubá pode ser com queijo ou colocar uva passas já deixaria um recado mais claro? Não, com queijo. Muito... Ok, próximo e-mail. Próximo comentário. O cara é juiz do Masterchef, né, cara? Com queijo, mano. Referente ao e-mail respondido sobre filhos homossexuais. Então, Wesley Zop falou que sempre quando você vai dar uma notícia é muito mais fácil com um bolo de fubá. Não foi bem o que eu disse. O que você disse? Quando você não saber o que fazer, faça um bolo de fubá. Ele fala, acho que se eu levar para os meus pais, já vou facilitar na resposta desse grande questionamento. Então acho que ele está querendo contar para os pais que... Que namorou a orelha. Apita na curva. que tá, ele manobra a nádega dele de ré, esse tipo de coisa. Faz amor com a bunda. Chegar pros pais e falar, eu tenho tesão na orelha. Exato. Ah, mas isso é normal, eu tenho em outras partes também, filho. Eu acho que você deveria dar o mesmo conselho, vocês deveriam dar o mesmo conselho que vocês deram, que foi muito bom, inclusive. É, foi muito mais, diria, educativo do que podcast que tratam exatamente disso. Isso, é isso que a gente procura. Não, aqui, a cara, gente é educativo. Quem diria que o Chorume seria mais educativo que um podcast, talvez, sei lá, o Sai do Armário Cast, alguma coisa assim. Trate seu filho bem cast. Ou bem aquele cast. Lá, o bolo de fumaqueira. Então, ele continua aqui. Observação. Pela risada do meu irmão, quando o Delício Zop falou do bolo, eu acho que teria que fazer dois. Obrigado por me ajudarem mais uma vez. Beijos nas bolas de vocês, o que dá 5 bençoladas, segundo ele. Ou na bola do Gabriel. É, exato. Ou 5 bençoladas numa bola. Que é. Eu vou me sentir importante. Fica pro Gabriel, porque ele tá precisando dessa confiança aí. Porque é uma na frente dos lados, atrás e embaixo. Fábio Aissar, também no episódio Na Trave, comentou. Nobres senhores da Chorumosfera, porra! Chorumosfera só tem nós. A cada episódio a gente descobre títulos que, ó, dão o furor anal. Sim. Já falei no Facebook, mas vim aqui pra falar novamente. Podem considerar isso um spam de elogios. Pô, a gente já leu tanto spam aqui de aumento seu pênis e até agora nada, cara. Eu não sei quem anda espalhando, né? Quero deixar os parabéns pelo excelente podcast de leitura de e-mails, que de vez em quando tem até algum outro assunto pra ser debatido. É verdade. De vez em quando tem. No finalzinho. Lá no fila. É tipo o vídeo do Porta dos Fundos, depois dos créditos, um negocinho. Né? Interessante. É o bônus, né? O conselho dado neste episódio para o pai com o filho gay e a filha bi foi perfeito. Vocês foram precisos no humor e na condução do caso. É, ganharam muito meu respeito. Putz, alguém nos respeita, o Exesol. Nem minha mãe me respeita, cara. Ele fala, fiquei molhadinho com tamanha demonstração de inteligência. Então, isso é respeito, pô. Então o bolo que ele fez é de fubá cremoso. Acabou sendo. É, não é igual o Wesley Zobb quando vai fazer sexo, que a mulher fica seca ali, sem tesão, daí ela fala, vai, termina logo com isso, porra. E passa até areia junto. Já que vai machucar, machuca os dois. Isso não é respeito, não. Para o cara que fica molhadinho, é respeito, cara. O apelido de Cerrado, né? É, mas não porque eu pareço com o Marcelo Cerrado. Pelo clima. É pelo clima. Ele fala outra coisa, tem um bocado de podcaster oferecendo serviço de edição de podcasts. Acho que vocês deveriam oferecer o serviço de leitura de e-mails. Ia ser um sucesso. Esta parte é sempre uma merda nos outros podcasts. Se terceirizarem o serviço, é garantia de aumento de audiência pra eles e dinheiro extra pra vocês. Mas a gente não cobraria por isso, né? Mas já pensou, cara? Ah, hoje estamos aqui lendo os comentários do Radiofobia. Eu sei até pra quem vocês podem oferecer esse tipo de serviço. Pra quê? O RapaduraCast, o Júnior de Filho, não gosta de leitura de comentários. Ah, é? Então. Ele é avesso mesmo. Então, mas, ó, nós temos um serviço aqui. De leitura. A gente vai fazer esse trabalho lê, pra vocês. A gente lê pra você. O senhor tem um tempinho pra falar com a gente aqui no portão? É, você tem um tempinho pra falar da palavra dos ouvintes que mandam comentários. Ele manda um ósculo e amplexos fraternais. Mas pra quem não fala nem por mim, eu falo por causa do Herbert, que não entendeu o que significa, o que seria isso? O quê? Ósculo e amplexo, sei lá. É, eu não, realmente eu não tenho escultura toda. Não, explique pra mim, explique pro Herbert. Significa eu beijos deliciosos e abraços por trás. Ah, que gostoso, cara. Vou passar a utilizar isso. É porque, por ser fraterno, penso que só pode ser assim, né? E por alguém da família também. Uma coisa que foge da frieza, senão sim. Não é família. Roberto Livio mandou aqui também no episódio Na Trave. Ele falou, sensacional! Episódio show! Eu espero que tenha sido porque assim. Foi em caixa alta que ele escreveu? Não, mas... Ou porque você é uma besta, que só, às vezes ele é em outro tom porque acha legal. Porque... Não! O que eu tô querendo falar é porque espero que ele não tenha escrito assim. Ah, tá. Sensacional! Ah, episódio tá. Show. Da porra, mas é o cara autista, esse cara mandou assim. E aí? Já sabemos que o Chorume é o melhor podcast de leitura de e-mails do mundo. Mas o título que também lhes cabe é o de melhor podcast em relação ao tratamento ao ouvinte. Puta que pariu, cara. Ainda que sacaneado, adorei ter tido meu e-mail lido por vocês. Pô, a gente não, nem não foi sacaneado. Acho que não. Mas nunca vocês fazem isso. Só porque falamos que ele era um crente que estava saindo do armário, não podia se divertir. Isso não é sacanear acho ninguém. Que não. E tenho certeza de que todos os ouvintes também. Ainda mais uma leitura para outros podcasts, como um amigo nosso aí fez. Muito bom. O demente do Garcia, né? Beijo, Garcia, na sua nádega. Muito bom. Esse foi o comentário do nosso Roberto Livio. Roberto Livio, você é um tesão, cara. Apesar de ser crente e não poder se divertir aí. Como todo mundo já sabe. Vanessa Lima, nosso ouvinte lá de Portugal. Opa. Comentou. Episódio 73 Na Trave. Ela falou emocionada com a profundidade dessa leitura de e-mails. O tempo que o Ganso passou fora mudou este homem. Primeiro aqui, a profundidade foi uma frase quer dizer meio... que tá cada vez mais no fundo. Sim, isso aí foi uma frase meio roupa nova, né? Tipo um negócio... Será que ela copiou uma letra do Roupa Nova, cara? Amor é tudo que eu tenho pra dar. Depois Mas e que tempo é esse que eu passei fora que eu não tô sabendo, porra? Aquela época que o Bergs foi o seu substituto aqui? Puta, mas quanto tempo eu dormi? 4 anos, porra? Ah, não sei, cara. Quanto tempo demora pra uma prega regenerar? Não sei. É, famoso coma anal, né? Coma anal. Muito bem, essa foi a leitura de comentários. Já acabou, Wesley Zop? Acredito que sim. Não, teus e-mails. Ah, só a leitura. Tava estranhando isso aí. Porque temos aqui o e-mail de Aline. O assunto é no subject. Caramba. Aulas de inglês com Kilton. Você tá fazendo ainda, né? Aguarde o nosso quadro que a gente vai lançar. Aulas de inglês com o Kilton aí. Kilton da galera. Mr. Kilton da galera, por favor. Kilton of the people. Kilton da massa. Kilton da massa. Ela fala bom dia, tarde, noite. Impressionante como os episódios são viciantes. Porque a gente joga cocaína lá no player, daí a pessoa fica viciada. Vocês... Deu certo, achei que não ia dar. Vocês realmente precisam fazer o manual de sobrevivência dos ouvintes lameruxos, porque tá foda. Comecei a ouvir tem umas semanas. Um amigo indicou e não sei até agora qual era a intenção dele. Provavelmente sexo. É. Talvez não com ela. Não, com alguém. Com alguém. De certo, ele queria me manter o mais afastada possível. É, talvez. Sabe aquela amiga que fica enchendo o saco? Aquela que empata foda. Vai ouvir Chorume, vai. Ouve essa porra aqui, ó. Não contente com a demência dos episódios, passei uns dias olhando o grupo do Telegram. Confesso que só entrei pra ver os nudes até a treta do moço ser expulso. Mas ok. Teve um cara expulso. Não foi você não, Gabriel. Não, você foi banido. Com votação. Eu fui exilado. Exato. Mas é um exílio político. Pra quem não entrou no grupo do Telegram, e o cara entrou. Entra lá. O cara entrou loucaço. O cara entrou loucaço e mandou uma foto do próprio pau do lado do isqueiro. E o isqueiro era maior. Que era mais bonito. Tava incendiando mais. É. Tava mais calor. Pediu nudes pra mulherada de lá. Daí o Renan Cirilo, um cara que é um gentleman, um lorde, gosta de subir em rochas. O que fez? Baniu o cara. E administrador do grupo. E administrador do grupo. Por quê? Porque eu e o Wesley Zop estávamos fora numa intensa noite de amor. Sim. Não sei se vem ao caso falar isso aqui, Wesley Zop. Ninguém tinha perguntado. Você fica expondo a nossa ninguém vida, tinha assim. Perguntado. Mas... Bom. Ele fez a expulsão do cara lá, então ficou a lenda. O cara que foi expulso do grupo do Chorume. Caralho, o cara conseguiu ser expulso do grupo do Chorume, o cara tem a manha, cara. Puta justo. Que pariu, acho que velho. Se o cara mandasse um nudes do pau dele do lado, sei lá, de um mousepad, alguma coisa mais, do isqueiro. Do maçarico. Pô, ninguém aceita, o problema ninguém... não é o pau, o problema é o isqueiro. Ninguém aceita mais, cara. Fumar em lugar fechado. Não pode. Cara. Essa campanha anti-tabaco, é um absurdo isso, cara. Não dá. O cara me dá uma fumada aqui, não. Isso daí nem é um bom código. O cara isqueirinho só quis agitar. Exato. Inclusive, deveria ter uma área pra punheta. Não só área de fumante. Eu acho que é do mundo. Área modernizou. Pra punheta. Ainda mais no trabalho. É no trabalho. Quem nunca teve que dar aquela batidinha escondida no trabalho? Cara, eu já fiz isso mesmo. Esse no detalhe. Mas quem nunca? Então beleza. Você vai 5 vezes no banheiro por dia, o cara está com cagareza. Só deixando claro que há pessoas do meu trabalho que vão ouvir isso aqui. Não é no atual trabalho, é no trabalho antigo. Ah, sim. No trabalho atual, não. Você faz aquele de 15 anos atrás. Foi no primeiro meu trabalho de motoboy. Foi em cima da moto, enquanto entregava uma pizza de catupiry. Mas o catupiry foi um brinde. Exato, a pizza era de carne moída. Ela fala, ouça os episódios enquanto vou pro treino. Parabéns, tá treinando, parabéns. Eu admiro as pessoas que treinam. Treinando suicídio. Enquanto ela vai pra aula, pro work, trabalho, se você não faz aulas de inglês com o Kilton. Kilton da massa. E na rua, é engraçado. As pessoas me encaram, acho que não devo rir em público, ou em breve irão me internar. Ou rir igual o Gabriel, né? É que às vezes quando a gente tá de fone de ouvido, a gente não se controla e dá uma risada, cara, que muitas vezes não é... Ou pior, né? Assim... Tá de headset. É. Porque quando você tá de fone, você ainda escuta o que você tá falando. Ou se não, ela tá ouvindo igual aqueles caras ouviam a música nos anos 80, colocavam um radião aqui do lado. E tá ouvindo ali, pô. Muito bem. Ela fala, acompanho outros podcasts, a maioria é gringa. De Gringolândia, se você não tem senso aí. Ou Cracolândia. Deve ser Bearcast. Mas... Parece de gringo. Mas o de vocês é muito bom. Entre aspas, o bom. O que significa... Porque é muito melhor que bom. É, exato. Bom é uma maneira de amenizar. Sim. Ou bosta! Aceitem o elogio como o melhor convir. Eu aceitei porque bosta, se você pensar, é fértil, porque é esterco. Uma coisa perto. É uma coisa que então, fertiliza. Que fertiliza aí. Muito bem. Sei lá, dá ideias. O que mais me encanta é a harmonia nas vozes. Porra. Percebeu que cada um é afinado. É, exato, é. Ela faz julgamento de escola de samba? A harmonia das vozes? Pô. Quesito! Harmonia de vozes. É. Só não digo foda com PH, porque até hoje só conheci um ser foda. Ela não vai falar quem é o ser Jesus. Foda. Ah, Jesus é foda. Não, Jesus é foda com PH. Mas não sei se ela chegou a conhecer Jesus. Eu não sei a idade dela, cara. Da mão, acho que não deu. Não, não. Não sei, não sei. Ela falou a idade dela. É que o Wesley Zop, o Wesley Zop, acho que todo mundo viveu igual ele. Pô, não Jesus. Sei. Não. Lembra de Jesus menino? Aquele menino de 30 e poucos anos. Falava uns negócios bacanas, servia pão pra galera. Jesus pão da peixe, galera. Pão conhece, e peixe. Conhecer Jesus da galera, porra. Primeiro sushi com pão que eu comi com ele. Não sei se passar na rua e falar, oba, conheceu. Não sei, não sei. Cara, eu acho que Wesley Zop era aquele cara que ficava no Sermão da Montanha e pergunta, o que, que ele falou ali? Amai, que atrás, né? Amai o próximo, copular com o próximo. Não, não, amai o próximo. Mesma não coisa. Não assuma seus filhos? Que os outros amem seus filhos e você não precisa assumir, é isso? Não, não, não tem nada. Eu até acho esse cara gente boa, mas em vez de entregar pão, de entregar bolo de fubá. Exato. Dou entalagada. Esse cara é até gente boa, mas ele é muito cabeludo, eu gosto dos carecas. Vou falar com o Buda. Ela fala, a trilha sonora é realmente a melhor de toda a podosfera. Mais um prêmio aí pro Arnaldo. O Arnaldo é o mais premiado. Ah, estou chegando ao fim da maratona, pensarei em alguma pergunta super polêmica. Daria pra comentar um causo pra cada episódio. É muita merda. Por enquanto é isso, vocês alegram mais meu dia do que os antigos podcasts de autoajuda. Não, o Codecast não está incluso. Que ele não é de autoajuda. Não é de autoajuda. Ela fala obrigado e beijos, Aline S. Aline S tá aqui embaixo do Deixa eu te explicar, dela. Não é Aline S, é Alines. São várias Alines? É, pô. Porra, primeiro fã-clube do Chorume. Mas só aglomerado. Com Alines. Só Alines. Então ela mandou aqui o currículo dela aqui embaixo. Vou falar pra caso alguém esteja procurando. Uma licenciada em Química que estuda na Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, no campus de Presidente Prudente, a cidade mais quente do Brasil e uma cidade com muita mosca, cara. Eu odeio o Presidente Prudente. Deixou o telefone aqui e um WhatsApp pra gente mandar aquele nudes coletivo que a gente sempre faz. Vanessa Lima, além do comentário, ela mandou o assunto aqui. Briga, briga, briga, briga, briga. Provavelmente uma referência ao nosso episódio aí sobre brigas. Olá, chorumentos. Sou Vanessa, aqui mereci um chorumoscar por ter inaugurado a sede de leitura de e-mails aqui. É verdade. Fiquei emocionada por ter influenciado positivamente o último programa de 2016. Mas fiquei muito triste nesses dias que estive sem novos chorumes. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Mas teve as chorumelas. Porque as chorumelas não eram suficientes para o meu caminho de casa para o trabalho. É troca de emprego. Porra. Eu acho que é mais fácil. Mais fácil. Transporte. Porra, transporte. Vai de jato, né? Porque o Chorume tem que aumentar o episódio se ela pode trocar de emprego e ouvir o Chorume. Ou se não, vai ouvindo 10 vezes a Chorumeira. Ou pô. Diminui a velocidade, né? É, tem que falar guru. Ouvir 0.2, né? Ô, Zé Buceta, Miguel! Muito bem. Eu gostaria... A pergunta polêmica, né? Não, porque... Olha, eu gostaria de ouvir a minha risada estridente no ponto 02. Né? Talvez seria tipo um cantor de blues, né? É, dando cu talvez. Vamos lá. Maurício Manieri. Dando cu. Dando cu. Mas isso é sinônimo, acho. É, acho que sim. Esses dias só não foram mais tristes porque aproveitei para ouvir os outros episódios do podcast e já escutei quase tudo. Cara, quando a gente foi elaborar o Choro Oscar 2016, a gente começou a olhar os episódios lá do começo de 2016. Episódios de 50 e poucos minutos. Eu falei, porra, lembra disso? Lembra, lembra da época. Lembra da época. Que saudade. A gente nem chegava a ficar suado no estúdio. Exato. Agora a gente sua igual os porcos. Primeiro porque a gente... gravava naquele estúdio de 10 quilômetros quadrados. Não era aqui, né? Aí tinha ventilação, né? Não é isso de 8 quilômetros quadrados. Sobre este programa de 2017, tenho algumas coisas para falar. Primeiro, nunca briguei no sentido de ir às vias de fato. Explique vias de fato, Wesley Zop. Nunca brigou na prática. Na só, prática. Talvez só na teoria. Só na teoria. Devia ter brigado com aquela pessoa. Devia ter começado socando a cara. É possível. E ela fala, e nem mesmo com meu irmão um ano mais velho. Oh, difícil, hein? Me arrependo muito de não ter puxado o cabelo de alguma vadia loira da escola na vida. Peraí, você percebeu que ela tem quem? É, ela sabe já quem. Já pensou. Tem um alvo, Mas apesar de ser meio chata, sempre fui avessa a brigas. Mesmo quando babacas passam pelo meu caminho, eu prefiro só os ignorar. Eu acho que caberia. Tem vários alvos. Caberia entre aspas, aqui, Wesley Zop. Então, realmente, já tem um perfil aí. Se os caras mexem com ela, aparentemente ela deve ser um pouco, né? Gostosa! Sim, pode ser. Ou então ela passa só em obras. Que eles têm obrigação de mexer. Não importa a qualidade. Aí é um tem código, que bater cotas. Um código moral aí do jovem pedreiro. Está lá no manual do jovem pedreiro. Todo mundo vamos já leu. Vamos chegar lá em breve. Parece que tem promessas. Estou fazendo um estudo aprofundado para deixar os ouvintes... cheio de cimento. Especialistas em jovem pedreiro. Provavelmente por ter medo de me machucar ou ficar sem cabelo. Talvez aí também, fazendo quimioterapia, não pode se esforçar muito. É verdade. Não, a partir do esforço, pode perder cabelo. Exato. Ou alguém puxar o cabelo dela, não sei. Puxa, o que é. E daí descobre que é peru. É chato. Uns meses atrás, entrei numa loucura de que precisava achar um esporte pra praticar. É igual eu tô nessa loucura aí já faz uns 10 anos, mas não achei nada. Não achou nada? Sei lá. Não, mas você tá na loucura. Não, mesmo. Eu tô louco. Nossa. Preciso praticar o esporte, exato. Caralho. Faz 10 anos que eu tô assim. E juntando... Tá explicado a cara de louco. E juntando o fato de jogar Dangerous and Dragon... Em inglês do Kilton. Talvez, Kilton. Talvez já seja um esporte. Ela acha a gente ignorante, porque mandou entre paredes aqui, um RPG. Porra! Não, se a gente jogou... Se a gente fez o episódio do Apocalipse Mendigo aqui ao vivo... A gente sabe, né? Sabe o que é. Mas tudo bem, talvez ela não tenha escutado. Ou talvez ela escutou e viu que a gente não sabe. Talvez. Também. Ela fala que chegou na esgrima medieval. Num grupo que tem na cidade que vivo aqui em Portugal. Então logo terei histórias sobre lutas. Ou não, né? Vai estar morta. Daí né? Ela colocou aqui brigas entre parênteses com uma interrogação. Mas não, luta é diferente. Luta não é briga. Já não. Diria... Quem luta não briga. Já diria Kraus lá no Café com Porrada. Existe uma diferença clara entre luta e briga, cara. Briga vale tudo. Briga... Nossa. Briga vale. Luta não. Luta e luta, tem mordida. Lutas tem regras. Vale areia no olho. Comer a mãe. Na cara. Comer a mãe. Xingar não. Comer. Não, xinga. Não, quem xinga a mãe? Mas então o Pride era briga? Não, mas o Pride tinha as regras. Que regra? Arrancar a cabeça do cara no picô? Não, bicuda, o cara não tinha que ficar ali no octógono. Ah, é verdade. Não, o Pride... Essa é a regra. O Pride não era octógono, o Pride era ringue. No ringue. Tinha que ficar ali no ringue. Não podia pegar uma arma uma cadeira, pra bater no cara. Cadeira. Ah, não, tem regra. Não era luta livre. Até a luta livre tem as regras. Tem. Não é tão livre assim. Não vale morder o saco, por exemplo. E briga... E o pessoal julga também, né, quando faz isso. E o pessoal tá ali assistindo, cara. Agora, briga não. Na briga não precisa ter você não assiste. Ou você assiste... Eu só incito. Mas você pode... Ou você pode chegar e brigar também, você nem sabe o que tá acontecendo. Pra referência, luta, MMA, por exemplo. Briga, Street Fighter, pronto, acabou. Aquele começo do Street Fighter que aparece na hora que o cara vai bater no carro. Isso, também. Você tá brigando com o carro. Sim. Pode ser. Eu já briguei com o meu carro umas duas vezes já. Vai que ele desconfia. Ganhou? Com o Transformer. Não, perdi, ele é mais forte que eu. Sim. Vai que desconfia que é o Bergs. É, o carro. Um Transformer. Não, mas teria que ser uma Scania, né? Então ela fala que tá lutando com espadas, escudos e no alto dos meus 1,58 metros... Ela fala que bate na cintura do Bergs. Não, oh, não bate, bate no joelho do Bergs. Ela fala, já me sinto uma guerreira quando pego o ônibus com minha espada para ir aos treinos. Foga. Uma mini não. Guerreira. É, não é uma guerreira. Vamos, um pequeno Playmobil. Polegar. Aquele Playmobil guerreiro que você comprava. Mas sim. O guerreiro medieval. É, sim. E o terceiro é, apesar de adorar o Bergs, coração, e já gravei podcast com ele sobre como viver em Portugal... Senti falta da voz fanhosa do Ganso, pô. Tá vendo? Ela fala, não me xinguem. Pô, claro não. Que não. Obrigado. E qualquer xingamento o Arnaldo vai editar aqui, não vai ter xingamento. Mas adorei a iniciativa de o colocarem como host do programa. Então, obviamente, o cara vem lá de onde que o Bergs é? De Espírito Santo. De Espírito Santo e... Caralho. Porra, um cara aí abençoado aí pelo Espírito Santo. É um santo. Santo. É, um cara então... Ele mora nos ombros, né? Pra quem não entendeu. Ela manda beijos da bunda. Próximo e-mail, Giovanni Souza. O assunto é seja o que já quiser. Já. Já quiser. Já ou já? Já. Ah. Ih, rapaz. Olha o cheiro. Olha a marofa. A marofa. Caros cremosos e lameruxos, esta é a primeira vez que mando um e-mail. Mas como esse programa é de leitura de e-mails, acho que não vai fazer a mínima diferença. Claro que não, cara. Todo e-mail é importante aqui. Afinal, a gente lê todos. E se o seu e-mail não for lido aqui ainda, vai ser. Não se preocupe. A gente lê um cadinho cada vez. É, a gente... 2017 tem um bom tempo. Não, a gente só faz 50 minutos de leitura de e-mail, senão também não vai... O quê? Só leitura de e-mail? Aí não dá, né? Não? Não, tem, lembra daquele comentário que a gente tem no finalzinho lá? É, que a gente fala sobre alguma coisa. Redes sociais. Isso. Pra então, facilitar, pode colocar esse comentário no começo do programa e depois só e-mail. Não, mas daí. Mas aí perde a surpresa. Né? É, vamos ver aí. É bom que a gente não precisa pensar em pauta também. Ah, falei e-mail, acabou. Obrigado. E nem puta, né? É verdade. Eu acho que eles começam a postar hoje. Vai ter 3 e-mails, vai ter 8. Aí fica postando. Sou o Giovanni Souza. Ele é de Conceição de Macabu, interior do Rio de Janeiro. Não sou host, muito menos faço parte de qualquer podcast. Parabéns. Posso considerar uma bênção? Pode. Sim. Ah, amém. É. Pode considerar. Dessa forma, não tenho nenhum jabá para fazer. Muito bem, parabéns. Sou ciclista, praticante de trekking. Fica se atrecando por aí. É. Ah, não, você que era naquela hora que você tinha que sintonizar o videocassete, ficar em trekking, mas né? Muito antigo isso aí, só você lembra disso aí. Puta, o Wesley eu Zop e o Senhor A e o Pensador Louco sabe o que estamos falando. Wesley Zop lembra do Pau M. É. Mas agora ele curte Pau G, tamanho grande, tá treinado. Tô maior, né? Iniciante na Canoa Havaiana. Entusiasta da mídia podcast, padrinho do Na Trilha Podcast e amantes da atividades outdoor. Então, pô, o cara que analisa outdoors ali. É verdade. Ouvindo o plus do programa sobre o apocalipse mendigo, me veio a lembrança. Um ser que vive na Praça 15 do Rio. Mais precisamente ao lado do asqueroso Bob's que existe naquele asqueroso canto do Rio de Janeiro. Um Rio aí, pra quem não tá fazendo inglês com quiltão. Significa inferno, é um trocadalho, cara. Ah. O referido mendigo tem escamas de sujeira, que conferiria mais 5 pontos de defesa em qualquer ataque, mesmo se for ataque aquático. É. Só um detalhe, você falou do Bob's, né? Falei. Eu não sei porque no Rio de Janeiro tem um Bob's a cada esquina. Não, é o único lugar que deve ter Bob's no mundo, né, cara? Mas tem, por exemplo, tem a falar agência. É que lá é muito comum o nome Roberto, né? Ah, tá. Não, o nível desse programa... E olha, eu queria dizer aqui que eu me contive. Pra falar o quê? Eu me contive quando o Zop disse assim, não... Mas o Bergs é tão grande que pra ele ser um carro pra virar um transporte tinha que ser uma Scania. Aí eu ia falar, ou uma impressora? Mas eu me contive porque eu achei que seria muito ruim. Não, uma bosta essa piada. Ainda bem que você se conteve. Nossa, ia ser a pior. Bem se conteve. Ia ser a pior nesses anos de podcast. Ainda bem, parabéns. Agora nem não vou vale mais isso. Não vou mais me conter. Vamos voltar a falar dos Robertos do Rio de Janeiro. E fica um abraço aí pra Roberto Miguel. Ah, ele fala, ainda assim possui madeixas em formas de dread. Você não sabe o que é madeixa, é cabelo, viu? É, eu não tinha entendido, eu ia perguntar. Que foram unificadas pela fusão de cuspe, mijo, corote e insetos. Que não lhe permitiria ser atingido por qualquer fornada. A não ser se ele estiver lutando contra um mendigo cabeleireiro. É. Aí... Mendigos cabeleireiros entendem tudo de madeixas. Tem razão. E a arma de ataque é a mão suja, que ele fica mantendo todo o tempo no meio da bunda. Famosa cunheta, né? Cunheta. É o famoso mendigo escavador, né? Sempre tem uma mão pra trás ali que tá dando a bunda. O cara pode lançar uma merda em você a qualquer momento. Mais precisamente em contato com o brioco, que está embalado por uma bermudinha que um dia já foi branca, mas hoje é cinza escuro, escuro. Ah, num cenário apocalíptico, um ataque com aquela mão destruiria qualquer havaiana usada para defesa. Talvez, talvez. Não sei se qualquer havaiana. É, não sei. Deformaria qualquer face atingida, afundaria qualquer peitoral a ponto dos ossos do peito encostarem na coluna. Caso não fosse suficiente para causar a morte imediata do oponente, a infecção, efeito secundário, extirparia a vida em algumas horas, dada a quantidade de micro-organismos que seriam depositados no novo hospedeiro. Talvez. Ele tem uma mão de comodo, né? É, mas ele tem uma mão de cu e se ele encontrar uma mão de pau. É. Pode ser. Não, que isso... coma a mão de cu. É. Exato. Mas tem um erro aqui também. Sim, é. Como que eu vou dizer aqui? Que ele falou que o mendigo pecaria infecção. Mendigos não pegam infecção. É. Eles são isentos. Eles são a infecção. É. Infecção não pega infecção. É. Não, exato. É. Ele fala, me desculpem, mas não domino a arte dos e-mails, a altura desse podcast, mas ainda aprimorarei esta arte. Mas acho melhor não. Não, o e-mail é uma coisa que tá surgindo agora, acho que tem... Tem chance aí. Tem chance, a gente já tem o nosso amigo Trabuco, que o trabalho dele é o quê? O trabalho dele é... Ele é formado em Excel, ele faz planilha de Excel. Então você pode ser formado em e-mails também, né, cara? Me despeço deixando uma pergunta polêmica direcionada a todos os participantes. Oh, você escutou? Que tem letras W e Z no nome, considerando o nome completo. É, o meu Douglas é até com W, mas não tem o C. Mas não tem Z no ganho. Não é. Vamos lá. Você tem a oportunidade de comer todas as mulheres do mundo para o resto da sua longa vida e irá. Obrigado. Não, isso já é uma máxima. A escolha vem agora. Porém, você terá que pagar semanalmente uma das duas penitências pelo resto da sua longeva vida. Três anos. Participante quem tem WZ no nome. Você prefere chupar o saco do mendigo na Praça 15 durante uma hora e meia... Imagino que todos os dias. Não, acho que não todos os dias. Não, porque é pro resto da vida. Pode ser mensal isso aí, cara. Cala a boca. Tá, pro resto da vida. Não será necessário contato com qualquer outra parte. Somente o saco. Mas seu nariz estará bem próximo do cu dele. Puta, mas você não sabe nem chupar um é saco, filha da puta. Por que, eu estaria com o nariz do cu dele? Você tá aqui, ó. É, por que eu fiz a... Você tá escondido por baixo da saia aqui. Não, eu tô olhando a costura do cara. É, exato. Tá. Cheirando a miga. Ai, caramba, nem chupar um saco, sabe? Ou... semanalmente ser putinha... Você escutou semanalmente, filha da puta? Não, aqui é semanalmente. Ah, tá. Ser putinha sexual do já referido mendigo por só 30 minutos. Durante esse tempo, ele poderá fazer qualquer coisa. Desde simplesmente te currar, até lhe servir a bosta dele, que ele coloca um detalhe aqui que pode ser mole, em uma taça para que você se delicie enquanto ele se masturba vendo sua cara de prazer. Também está incluso nesse pacote sexual boquetes, 69, 120... chuvas douradas e qualquer é foda, sorte hein? De fantasia que possa habitar na mente de um mendigo. Ou você pode só conversar com ele. Mas também. É que tá, tem um erro aí. Jamais seria 120, porque um corote não é 51. Pense aí, ele falou obrigado por me fazer conhecer muitos enviadores de e-mail para podcasts e ter um olhar de repreensão da minha mãe quando ela entra no carro e está em plena pergunta polêmica. Abraços. Cara, ultimamente a pergunta polêmica é o mais light do episódio, então... Tudo bem. Que sorte a dele, então. Valeu, Giovanni, aí. Tem que escolher ou deixar quieto? Não, escolhe, né? Se um é diário e outro é semanal, eu prefiro que é semanal, pô. Mas só chupar o saco. Não, então vamos colocar... Chupar o saco? Os dois semanais, então, vai. Então, chupar o saco, é. Erradamente ainda, né? Você é nojento. Você é nojento. Você é nojento. Cara, eu fiquei pensando, na verdade. Mas perceba o prêmio. Não, você sempre vai comer todas as mulheres do mundo. É isso, cara. Você tem que chupar um saco na semana. Mas quem não talvez, faz isso? Mano? Mas talvez você vai comer, mas elas não vão estar querendo, né? Não, não. Você tá falando que... Não, ele vai comer. Você vai comer. Não tô falando que você não vai comer. Mas ela não. Pode estar sem vontade. Eu sou um velho, cara. Você acha que eu vou pegar alguém à força? É, mas você vai tacar a boca de saco de mendigo, não vai ser bom, né? Todo mundo, agora tem que dar lá, por causa da lei mundial, tem que dar lá pro... E dar pra aquele velho. Boca de saco de mendigo. O boca de pelo, sem dar spoiler do episódio. O nariz dele tem um cheiro de cu de mendigo. Você não vai... Mas específico, o nariz dele. Mas qual careca? Aquele pinóquio de badalhoca. Parece que cada semana aumenta. Nariz de palhaço, mas ele usa bosta pro nariz. Muito bem. O e-mail de Larus. Acho que é Larus Sural, o nome do cara. O assunto é Olá Churume. Ele fala, olá, que tal? Olá, que meu tal? Meu nome é Larus, sou mineiro de Sete Lagoas, Minas Gerais, óbvio, e tenho 26 anos. Sobre o episódio, antigo já esse episódio, diz ele, sobre música sem sentido, senti falta das músicas do Zé Ramalho. Uma, por exemplo, é a Jardim das Acácias. E ele manda, cante. Ele manda poesia. Eu não tenho o dom da canção, mas tenho o da recitação. Recite? E dá ressurreição. Eu recito e dá aquela excitação na pessoa. Ah, tá. Nada vejo por essa cidade que não passe de um lugar comum. Mas o solo é de fertilidade. No jardim dos animais em jejum, esperando alvorecer de novo. Esperando anoitecer pra ver a clareza da oitava estrela. Esperando a madrugada vir. Eu não posso com a mão retê-la. Eu não passo de um rapaz comum. Ou e corro, trafego na rua. Fui graveto no bico do ano. Vez em quando sou dragão da lua. Momentâneo alienígena, a formiga em viva carne crua, parecendo e naufragando o mar. Ué, naufragando o mar. Já tô de pau dura. Ressuscitou aqui o Wesley. A papoula na terra do fogo, sanguessuga sedenta de calor, desemboca o canto nesse jogo, como a cobra se contorce de dor. Mas faz total sentido. Faz total sentido, obviamente você tá falando de um cara que chupa o saco de mendigo com o nariz no cu dele. Que fica no bairro... É. Qual bairro? Jardim das Acácias. É, lá na Praça 15 do Rio de Janeiro, porra. Muito. Tem total sentido. Entendeu ou não? Eu entendi, eu não tinha entendido dessa forma. Talvez porque ele não rima igual o... Jorge Benjor. Jorge Benjor. Sobre o episódio do manual do jovem caminhoneiro, tá passando isso no Fantástico. Está passando, então... Não o manual se... do jovem caminhoneiro? Acho que não, está passando uns episódios falando sobre a caminhonagem no Brasil. E ele fala que está lembrando sempre da hierarquia julieteiro, caminhoneiro, boleieiro, chapeiro e rindo. E ninguém entende o porquê, ele está rindo ali em casa. Mas faz parte, né? Fantástico agora copiando o Chorume de certo, não, né, mas cara? Tudo bem. Tá, não vamos aí. Cobrar nada, não. Dessa vez, não. É. Já tem aquele cara que me imita, né, lá na Rede Globo, o Cid Moreira. Esse menino aí começou a me imitar agora. Cid. Que 2017 seja cheio de chorume e demência. Então, muito obrigado, Laros aí. Próximo e-mail dele. Dele mesmo? Dele, Davi José Nascimento, o homem à prova de boquetes aqui. O assunto é o Jiraiya Raquítico. Interessante, entendeu? Parece interessante. É... Olá, chorumosos. Tentarei ser breve nesse meio, como de costume. Então, ah, sim. Dá pra ir tomar um café, pô. Primeiramente, Douglas, sentimos a sua falta rosteando o episódio de brigas. Mas o episódio, como sempre, foi muito bom, ótimo, eu diria. Em partes por causa da sua ausência. Em partes, não sei, mas... Quanto a brigas, quando eu era moleque, sempre fui um cara pavio curto, que brigava à toa. Me lembro que uma vez no colégio, só porque o moleque me deu uns 3 tapas na cara, colocou um chiclete no meu cabelo, xingou minha mãe, cuspiu no meu lanche, rasgou meu álbum de figurinhas dos Cavaleiros dos Zodíacos das Balas Ung. Só por causa disso eu quase xinguei ele. Ah, esse cara é vida louca. Falou. É. Mas deu pra entender por que ele ficou bravo. Ele não ficou bravo por causa disso. É porque falaram que ele tinha um pinto pequeno, que ele é pavio curto. Ah, sim, então, sim. Isso revolta, cara. É. Ele falou, filha da puta, desgraçado. Pensei. Como podem perceber, eu era o que se pode chamar de cuzão. É, não um cuzão, mas o cagalhão, um bundeiro lá, o bunda mole. O Binho. Um prego. Além de ser virgem, narigudo e 4 olhos. Se você procurasse pela palavra cuzão na enciclopédia Barça, seguramente teria uma foto minha ilustrando. Vomitando também. Pois é. Pois bem, não lembro exatamente o ano que aconteceu o relato que se segue, mas naquela época eu e minha mãe morávamos de aluguel. E, portanto, nos mudávamos muito, ainda mais que não pagava o aluguel, né? Tem que se mudar mesmo. E numa dessas mudanças, acabamos indo morar num bairro mais afastado, na periferia, onde o aluguel é mais barato. E o bairro, consequentemente, é mais perigoso, um bairro chamado Vivian Park, bairro que ela mora até hoje. Ela quem? A Vivian? Ou a mãe dele, Vivian. Ah, tá. Como aquele seria meu primeiro ano num colégio novo, num bairro novo, onde ninguém me conhecia, eu vi naquela situação uma oportunidade de ser uma nova pessoa. Olha que bonito, cara. Criar um personagem e não ser mais o virgão nerd que eu era. Lembrando que ser nerd naquela época era algo extremamente ruim. Hoje é cool, hoje é legal, é verdade. Pois bem, hoje tá... Hoje é cool? Hoje é cool, em inglês com quiltão, pô. É. Mas cool também é legal. Sim, come vários aí na vida. Pois bem, tal qual as meninas fazem chapinha no cabelo e compram novas roupas pro primeiro de aula, também tomei medidas pra encarnar meu personagem badass. Tá fazendo inglês com quiltão. Dentre elas, comprei, melhor dizendo, pedi pra minha mãe comprar roupas descoladas... O que na época consistia em usar uma calça de bad boy, aquela apertada com zíper atrás, provavelmente. Uma jaqueta jeans do Hard Rock Café. Detalhe, o cara é lá do Mato Grosso do Sul, acho um calor do caralho. Ele de jaqueta jeans pra escola. 35 graus. Cortou a manga. Ah, sim, pra ficar um coletinho. Um tênis que acendia a luzinha de Lecheval ou da M2000. Pô, um tênis que acende a luzinha é mal. Quando eu vejo isso, eu penso que o cara vai roubar meu carro, cara. Ó, chegou o vida louca do Pé Piscando. Exato. Vai roubar seu carro depois de dar o cu, né? Chegou o cara que a pé precisa da seta, o filho da puta. Qual Indycard vai virar? É tipo Curupira, né? O pé do cara. Vai virar pra trás. É. E um boné virado pra trás. Com um bordado do Chicago Bulls. Ó! Oh, isso louca, era hein? Ser de acordo com uma gíria local. Eles eram cara dos panos. Aliás, nos panos. Nos panos. Aqui a gente chamava de um cara no string. Você no chamava. Esfíncter? É uma gíria que eu inventei. Ah, não, é possível. Somado a isso, um brinco a la Romário de pressão, lógico, porque se eu furasse a orelha de verdade, minha mãe me faria engoli-lo. E também engoliu uma rola, provavelmente, né? E também passei a andar num certo gingado, imitando os nativos daquele bairro. Ou como definiria o malvo. Eu caminhava como se tivesse uma arma incomodando na cintura. Caramba. É, meio mancoeba, né? É meio cowboy, então. Exato. O cara tava num oeste sem lei, né? É. Até meu nome eu assinava diferente. Eu colocava um D no final, ficando David. Ou Davi Nascimento. É. Caras, olhando agora em retrospectiva, eu vejo que merda de cara eu era. Não me surpreende eu me manter virgem por tanto tempo. Pois bem, começaram as aulas e no primeiro mês eu fiquei sondando de longe aquele ambiente hostil. Mas chegou o mês de fevereiro e eu cheguei à brilhante conclusão que eu deveria entrar numa briga pra mostrar que eu era moleque vida louca. Óbvio, né? Parece clichê de filme besteirol americano, mas na escola tinha um valentão, um repetente, um cara gigante pra idade e altura média dos outros alunos. Mas como não sou trouxa de bater de frente com o valentão, escolhi um raquítico da sala da frente pra ser meu arquirrival. Era um japinha que tentei em vão lembrar o nome, mas que pra seguir a história chamaremos provisoriamente de Jiraiya. Não lembro a desculpa que usei pra ter o Jiraiya como inimigo, mas decidi que ele seria minha escada para a glória. Mandei recadinhos ameaçadores usando meus novos colegas de sala e falei que iria quebrar a cara dele assim que a gente voltasse do feriado de carnaval. Puta, com luta não. Briga com data marcada. Resumindo, chegou o dia e a briga ficou marcada pro recreio. No recreio, depois de 15 minutos de ofensas, a mãe ali, alguns empurrões, mas nenhum soco sequer, resolvemos remarcar a briga pra saída da aula. Ai, puta que pariu. Durante as duas aulas finais, antes do sinal pra irmos embora, eu aparentava uma fera enjaulada, prestes a escapar, matar, dilacerar, rasgar a carne do Jiraiya com os dentes e cuspir o pedaço no chão. Estava desferindo impropérios e gírias recém-aprendidas. Internamente eu havia matado aquele nerd virgem que existia em mim. Estava tão pilhado que mentalmente eu ouvia Killing the Name. Ele fala, eu era a imagem de um pitbull raivoso. Um demônio feroz. Então tocou o sinal. Mas acontece, amigos, acontece que você sai da nerdice, mas a nerdice não sai de você. E quando tocou o sinal, meu lado bundão falou mais alto e o pitbull virou Lesse. E eu meio receoso em apanhar pro Jiraiya, tomei uma medida preventiva. Colocou camisinha, né? Não, ou fugiu, né? Combinei com meus colegas que quando fosse brigar com o Jiraiya, eles me segurariam enquanto eu gritava, me solta! Me solta que eu vou matar esse japonês! Estratégia boa. Pô, e daí não ficou com fama de bundão ali? Não, porque aí ele não ficaria. É. E que se mesmo assim a briga rolasse, alguém entrasse pra me ajudar ou separar, pelo menos. Pois bem. Saí antes dele e fiquei esperando no portão com os meus colegas de sala, torcendo pra ele sair pela entrada de professores e eu me declarar vencedor por W.O. Quando vi vindo em minha direção e prevendo que o inevitável aconteceria, embalado pelos gritos de incentivo dos meus amigos e vendo aquela carcaça raquítica, um semi-desnutrido, fechei a cara, o pitbull interno voltou e Killing the Name voltou a tocar na minha cabeça. Vou te matar, japa. Vou te matar. Todavia, porém, entretanto, o que acontece é que eu ignorei o que já é de conhecimento geral. Uma verdade absoluta e inquestionável que todos os orientais já nascem sabendo técnicas marciais. Quando fui tirar minha blusa de frio pra começar o massacre, porque tava quente, né? A blusa deu aquela engastalhada no pescoço e com a visão tapada ele me acertou com algo que, pela força e intensidade, imaginei que seria uma bigorna ou um piano de cauda. Um cofre de médio porte, talvez. Inclusive, senti a dor de novo enquanto escrevo esse e-mail. Me contaram depois que foi só o soco dele, não acreditei. É igual a ferida do Zangief. Me levantei levemente tonto, alegando que havia me acertado na trairagem. Falei que o golpe não tinha valido, mas antes de me calar, fui acertado por um... Ratatatouille! Do pé do ouvido esquerdo, que até hoje eu ouço mal desse lado. Nossa, velho. O que se seguiu foi relatado de forma integral do filme Clube da Luta, quando Jared Leto apanha do Edward Norton. Foi mais ou menos aquela cena. Nesse dia aprendi uns 4 golpes novos que eu nem sabia que era possível fazer. Apanhei feito um desgraçado de um moleque que tinha metade do meu peso, mais novo e que sequer queria brigar comigo. Por isso que ele tem problemas estomacais, né? Vomita até hoje. Assim, a última vez que apanhei tanto assim foi a vez que botei fogo no sofá novo da minha mãe. Porra! Daí ela chamou o japonês. Chamou o japonês. Na verdade, ele queria tirar uma foto do palco no esquilo do lado. E o japonês olhou aquele pau e falou, mas é pavio curto, hein? Depois de uns 15 minutos, levantei, olhei pro chão, vi um pequeno ser rastejando ali perto, percebi que era minha dignidade. Olhei pros meus amigos, cada um estava com a veia do pescoço da largura de um dedo de tanto segurar o riso. Os meninos rindo, as meninas com cara de coitadinho dele, gente, foi uma vergonha. Pra acabar, chego em casa todo fodido e minha mãe me dá a boa notícia que resolveu financiar uma casa no bairro que moraríamos ali naquele bairro definitivamente. Logicamente, tomei a decisão mais correta e sábia e não fui mais na escola naquele ano. Pior coisa, cara. Você tem que voltar lá e ficar bem erguida, é, cara. Não, como se nada tivesse acontecido, cara. Não, mas sai do personagem. Compre uma roupa decente e vai estudar, filha da puta. Quem é esse nerd? Quem é esse nerd agora que chegou aí? Faz igual o Bergs, né? O cara implora pra mãe dele trocar ele de escola. Fica com medo de apanhar lá. E até hoje, quando reencontro um velho conhecido no Facebook, a primeira pergunta é: você é o Davi que levou uma surra do japonês na porta do Cora Coralina? Respondo que não e bloqueio. Esse foi o e-mail de Davi Nascimento. O cara ficou marcado, né? Os caras adicionam só pra tirar saco dele. Puta, naquela época eu queria ter te falado que você é um bosta, hein, cara? Não era eu, não. E tá, com o japonês e o resto do ano pra escola de tênis com a luz piscando e jaquetinha do Hard Rock Café. Pô, esse cara é vivido, hein, meu? Caramba. Pô, essa foi o quê? Essa foi nossa sucinta leitura de e-mails, Wesley Zop. Uma coisa aí, curta, que a gente faz aí pra agradar nossos ouvintes aí. É, sinta, porém, agradável. Um petisco aí. Uma barquinha de maionese. a entrada. Pro sim, dá caganeira. Então vamos lá, Gabriel Asmar, terminada essa leitura de mesa, é o momento de você brilhar e eu não falo por causa da sua barriga cor de lagartixa que não toma sol desde 2008, não. Que é aquele momento que você anuncia o tema desse podcast, desse episódio. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é apelido. Ah, apelido! Oh. Aqueles apelidos que tivemos, aqueles apelidos que demos. E, acima de tudo, vamos ensinar as pessoas a como colocar bons apelidos nas pessoas, porque hoje em dia... apelidos que temos também. Isso, é porque hoje as pessoas não sabem mais colocar apelido nas pessoas. Vê uma pessoa feia e fala, ah, tadinho, é feio. Não, vê um cara que apanhou feito um filho da puta na frente da escola e pergunta se é o Davi que apanhou na frente da escola. Não, tô falando, não. Se é o trouxa que apanhou na frente da escola. Se é o bostão. Se é o saco de pancada. Se é o resto de japonês. Então é isso, nós vamos pra esse podcast aí que já é apelidado de pior podcast, mas o melhor em leitura de e-mails. Puta, cheiro de bosta! Penso eu que apelidar as pessoas é uma coisa inerente do ser humano, inerente da sociedade hoje. Sim. Porque desde o nascimento, às vezes, a criança já tem um apelido. Já tem. Então, às vezes, já é comum dos pais colocarem apelidos nas crianças. Apelidos derivados de nomes já estão virando os próprios nomes. Sim. Então, às vezes, a pessoa colocava Manuela para chamar Manu. Agora já coloca Manu, né? Malu. Registra, né? O próprio nome da minha filha, que é Lupita, seria um apelido de Guadalupe. Então, é comum. O apelido, então, é uma coisa que está na sociedade, está imposta. Não adianta você lutar contra. Não adianta. Não adianta você chorar, Wesley Zorro. Não tava chorando. Foi ser chamado de careca, cebola. Filha da puta. Estava apenas descascando cebola, né? Então, os apelidos podem ser uma coisa derivada de um nome. Ou pra identificar, porque às vezes tem nomes que são muito comuns. Você fala assim, por exemplo, Gabriel. Você chacoalha a árvore aqui no interior, cai sete. Sim. Então, qual o Gabriel? Entendeu? O lindo. E que é quem? Gabriel Osmar. É, mas daí você tá pegando uma condição física. Mas, por exemplo, um apelido que vem direto do nome de Gabriel pode ser Gabo. Gabo. Comum. De André pode ser Dezão. Pode ser. Dé. Dezão! De Wesley pode ser filha da puta. Pode. Parece que não é do nome. Parece que não pegou do nome. Pode ser Cusmurgado. Entendeu? Então pode ser isso. Pode ser. Então tem aqueles apelidos carinhosos, apelidos que são diminutivos. Tem apelidos que são abreviações e coisas desse tipo. E tem apelidos que são erros. Erros? Como assim? Erros. Eu posso contar? Pode, um caso? Pode. O meu apelido da época de escola é um erro. Legal, boa história. Legal. Boa. É, de novo você chamando dementes aqui. Ponto final, mas é um erro. Ponto final. Os pessoal me chamava de erro. Ô erro. É. A minha mãe chamava eu assim. Quando nasceu, você né? Foi um erro. Você foi um erro. A minha mãe me chamava de aborto mal sucedido. Eu era um erro. Maldito então, dia que eu fui limpar a cheira daquela cortina e seu pai tinha gozado nela. Maldito. Mas qual que era o erro do seu nome? Brincadeira. O erro é o seguinte, na época de escola, eu estudei numa escola, eu sou de São Paulo, né, capital, na Zona Leste ainda. E as escolas da Zona Leste, em resumo, eram quase animais, praticamente, digamos assim, né? E assim, eles não conheciam muito bem os animais da região, né, do nosso querido Brasil. E eles me apelidaram também de ganso. Ah, sim. Eu tinha esse apelido. Puta, o cara veio copiar até meu apelido, mas tá. Pois é. Acho que temos um novo rosto aí, Gabriel. Que veio de onde? Do bate-cabeça? Né? Pode falar ganso. É. Não, mas o meu ganso foi um erro, porque na realidade, quando eu era mais jovem, eu era, não que eu seja magro, mas eu era mais gordo ainda. Né? E eu tinha um papo, assim, avantajado, né? Sim. Uma bela papada. Uma bela papada, como um gordinho, todo gordinho tem, não. Porque... Sim, tem que ter. Tem que ter. Gordo não pode... É pré-requisito. Não, não adianta ter barriga e não ter papada, cara. É. Senão você só tem barriga de verme. Você não tem papada. Ou como um pelicano. Sim. Mas não era um pelicano, era quase isso, na verdade. Na verdade, eu acho que eu sou burro agora, porque eu achei que fosse outro animal também. Não, mas pode falar. Puta, agora que vergonha. Mas enfim. O seu pensamento era um erro também. Não. Mas acho que o outro animal que eu vou citar também faria sentido. O correto, no meu apelido, seria cegonha. Não é bem a papada, é uma trouxinha com uma criança. Não, talvez assim, o apelido de cegonha daria certo pro Zop. Sempre carrega uma criança. Ah, sim, eu tava. Mas nunca fica com ela. Não. Não, o apelido melhor pro Wesley Zop seria coruja, no caso. Porque senta no pau e regala o olho, né? É verdade. E toda noite ainda. E toda noite. É. Mas não sei se é coruja chupa também. Coruja chupa. Não, e ainda... São detalhes! São detalhes! E ainda fica fazendo propaganda, né? Dando ideia, né? O que tem aí hoje? Fica dando ideia. Deixa eu agora. Porra, vou comer um cu. Né? Tá ligado. E quando olha pra ele, ele vira a cabeça, né? Vou falar que não é com ele. Mas vira 180 até. Vamos começar a chamar ele de coruja. Ah, daí você, então, deveria se chamar pelicano, mas você tem um... Cegonha, mas aí os caras colocaram de ganso. Ou peru. É, isso ficou só com o pessoal da escola e não pegou. Mas o pessoal do Barrycast te chama de tio Ganso, não chama? Chama de tio Ganso. É porque eu estudei com o Barrigol. Ah. Que também tem um apelido sem sentido. Por quê? Porque esse, não me explica o motivo, mas o Barrigol, ele pegava a merenda, ele repetia umas cerca de 6 vezes por intervalo. Sim, a merenda que era um garoto que não comia tanto. Não sim. comia tanto. E você olha o Barrigol, ele tem... Hoje em dia, que ele desenvolveu, ele tem uns 10 quilos. Né? Porque é um agora forte, ele deu aquela né? engordada. Ganhou massa. É, pra você ter uma ideia, quando ele sobe na balança, ele deve peso. Ele não fica negativo. Fica catapultado. É, exatamente. E aí, a gente tinha um amigo nosso, que o apelido também tinha apelido, que chamava Monstro, o apelido dele, né? Imagina... Por quê? Porque o cara era muito bonito. Ah, sim. Eu pensei que era por causa de tamanho dele, não, mas é pela beleza. É pela beleza, mas ele sim. parecia um satanás, né? Enfim. É, e ele chegou pro nosso querido amigo Barrigol e falou, Barrigol, você tá com barriguite. Aí ele falou, mas como assim barriguite? Que porra é barriguite? Ele falou, ah, uma doença, o cara fica com a barriga meio inchada e tal, não sei o quê. E pra, o remédio pra barriguite qual é? Barrigol. Pois é. Aí ficou Barrigol e realmente foi pesquisar depois com o Google e tudo, mas não existe barriguite, não existe Barrigol, mas ficou. E aí você não pode fazer um retroativo. Mas também numa escola que o cara confundiu um pelicano com um ganso, não dava pra você pois é. confiar aí no laudo médico de um cara desse. O monstro, esse monstro é um gênio, cara. Ele colocou termos técnicos pra poder dar credibilidade no apelido, cara. Mas esse cara é gênio! O que aconteceu aí? Ele partiu, então vamos voltar pra esses apelidos. Não tem erro nesses apelidos não, cara. Você está errado. Não, ele aproveitou ali um momento, uma condição física, e aí esses são os apelidos que a gente vai focar aqui, porque são os melhores para se cometer bullying na escola. Você pega uma condição física e ironiza ela. Sim. Então, o cara que era extremamente magro, você não fazia sentido se chamar ele de barrigudo. Então, não. O cara falou, vou chamar ele de barrigol. Mas até barriguite seria engraçado. Então, barriguite era melhor, ele perdeu aí. Mas é que o barriguite sustentava o argumento de apelido exatamente. Então aí foi... O contexto do apelido o era o cara barriguite. Já era chamado de monstro, por causa da sua... Da sua excessiva falta de beleza. Isso, seu excesso de falta de beleza. Sim. Então ele já era chamado de monstro, então um cara... que ele é apelidado, normalmente ele se defende apelidando as outras pessoas. Sim, sim, sim. Porque não tinha outra opção de apelido pro monstro, no caso. Era a única alternativa. É. Exato. Porque o cara tinha o pau bitelo. Mas era feio. Então tem que ser. Já não dá pra chamar de pau pequeno. Então Pepe, o famoso Pepe. Não dá. Então fica como monstro mesmo. Monstro. Então, parece justo. E acho muito mais interessante do que apelidar o cara de fininho, por exemplo, porque ele era muito magro. E é uma opção. Fininho, mas é uma opção que... Mas você pode ser preso. É óbvio. Agora o barrigol, quando você fala barrigol, já dá a impressão que o cara é extremamente gordo, mas aí quando chega, é o barrigol. E é assustador, cara, porque ele sofre é muito de magro. Mas também sofre de barriguite. Mas sofre de barriguite. Quem tem barriguite... É muito magro, normalmente. Exato. Senão mas você tem, não vê a barriga. Mas tem ali uma pancinha. Uma saliência. Tem que ser o quê? O cara tem que ter um olhar monstro pra conseguir. É tipo aquela placa da lombada. A placa da lombada, mas ela tá aí de pé. Exato. Né? E a placa da lombada que tá depois da lombada. Assim, né? Tipo. Inclusive eu contei, eu falei pro Barrigol, vou lá participar do Chorume. Então eu falei, ah, legal, tal. Aí, qual que é o tema do episódio? Eu falei, apelido. Ele fez aquele, puta que pariu. Eu já sabia. Que... ele falou, ia ser fala assunto. Lá, fala lá. Né? Ele falou, né, pra você. É, fala lá. E depois que você pega um apelido, tipo, Ganso, Barrigol, Monstro, cara, pra você se livrar do apelido é mais fácil você se livrar do enxame de abelhas do que de um apelido, cara. É mas impossível. Você se livrar do enxame de abelhas mexendo na colmeia. Não, com a colmeia na ficada na cabeça. É, exato. Porque, e daí resta pro cara o quê? Apelido aos outros. Porque pegou o apelido... E não adianta, existe a teoria, se você não ficar bravo com o apelido, ele não pega, não existe, não existe isso. Não. Mas o se apelido... você ficar bravo, não, aí vai pegar. Mas não existe opção. Cara, às vezes o apelido é igual um carimbo, entendeu? Devia ser parte do seu nome. Às vezes ele combina como um crachá pra você. Combina mais que seu nome. Às vezes sim. E aí você tem aí a impossibilidade de se livrar de um apelido, cara. É impossível. Não há opção. Mas, Leisob, você lembra de apelidos que você teve? Que eu tive? Ou que você pôs? Por onde você quer começar? Eu vou começar pelos que eu tive. Só deixei o André falar, porque ele, apesar de ter roubado o meu nome, ele roubou a sua imagem. É verdade. Ele veio roubar as coisas aqui. O cara misturar, é uma mistura. Só falta ele falar que é monobola também. Então, não sei. O cara roubou seu nome, tem a aparência do Zop e diz que come cu. Então, não, pegou uma característica de cada um. Não, mas ele tem três bolas. Ele tem excesso de confiança. Excesso de confiança. Muito bem. Aquela que você, sabe aquela bola que você perdeu? Eu ganhei. Tá no olho do Thomas. Assim, pra tampar. É tipo uma rolha, né? Mas fica presa ali pra um nervo que nunca fica. Cai, né? Exato. Não, é orgânico. Quando orgânico. Precisa, é. Um pelo. Precisa pra um pelo, né? Ele amarrou um pelo. Ou pediu pra alguém amarrar, não sei. É, não, nó de rabiola, né? É. Bom apelido. É. Famoso nó de raviola, André Gebert. Eu vou contar esse, porque alguns apelidos inspiram. É, para de fazer sentido. Por exemplo. Algum, por exemplo, o Padre Pedro na catequese falava culargo pra você. Só o pessoal da catequese vai te chamar de culargo. Não, às vezes, vamos dizer, se eu faço uma redução de diâmetro aí. Do toba, já não vale mais o colargo. É, exato. Entendeu? Então... Mas às vezes ali, mas terminou um ano de catequese. É um ano de catequese? Três anos de catequese. Desculpa, sim. Eu sou pagão. Sim. Três anos de catequese. Depois ali ninguém mais vai te conhecer como colargo. Exato. A não ser que, o colargo ali... Não, mas é difícil. É difícil. Mas porque fica naquele nicho, né? Alguns têm prazo de validade. É, sim. Então na escola, tanto no antigo ginásio e colegial, meu apelido era Fofão. Fofão? Porque vivia com o saco na cara. Quem dera saco fosse. Saco de mendigo na praça. É porque tem uma faca na goela, né? Exato. Não, é porque... Vinha de macacãozinho de pintor pra escola. Quem dera fosse. E era amigo do Ferrugem. Sim. Eu era amigo do Ferrugem, mas não do Ferrugem da TV. Mas o Ferrugem, que era provavelmente um ruivo que tinha. É um ruivo, é claro. Então já temos a primeira lição. Tem um ruivo, um sardento na sua classe? Ferrugem. Você sabe que não é mais ruivo, não pode falar, né? É Irlando descendente. Nossa, agora você é politicamente correto. Claro. Tem algum ruivo, cabelinho de fogo, isqueirinho. Arroto de crush. Você faz o quê? Coloca o apelido aí, obviamente, de Ferrugem. Ferrugem é um... É o básico. No mínimo. É o mínimo Ferrugem. Tem que ser. Então... Então, eu era Fofão porque eu era muito bochechudo. Era mais bochechudo que eu sou hoje. É, porque hoje o resto da cara engordou, né? Exato. Então não parece só bochecho. Emenda com a papada. Ficou com a papada aí de Ebert, hein? Papada de Ebert. Daí... Só papada de ganso, né? É, exato. Daí sim. Ficou bom. Parabéns. Então, não. Daí, por isso mesmo que eu engordei. Pra poder tirar a bochecha. Sim. Daí, você lembra aí como foi o surgimento desse apelido? Você tava provocando alguém, daí o cara rebateu? Você lembra disso, não? Cara, foi eu um não... choque quando se... Ô, Fofão, foi não, aqui. Não foi um choque. O choque seria assim, tipo, bozo, né? Porque na época eu era cabeludo. Ah, então sim. Não poderia ser bozo, porque o bozo é careca. Não, mas ele tem um cabelão ali. Mas lateral. Só lateral. Mais um cabelão. Sim. Então daí, não, na hora que falou Fofão, eu falei, pô, ok. Você gostou? Nossa, gostei. Eu acho que se eu tivesse o apelido de Fofão, eu não gostaria, eu sempre odiei o Fofão. Acho que eu cometeria um suicídio. O Fofão era um bom... O Fofão era legal, cara. Nossa, era um bom humorista. O Fofão era um merda, cara. Eu odeio o Fofão, cara. Não fala isso, cara. Nossa. Eu não sei, eu não lembro de nada. Eu não sei se é porque eu odeio o Wesley Zop. E agora eu falei. Até agora você amava. Né? Agora tá agora explicado. Eu tinha esse Fofão tatuado na minha foto. Eu não sei lá. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. E eu sou um cara que tem um talento. Eu sempre tive apelido merda na minha vida. Porque tem gente que tem apelido da hora, cara. Tem gente que tem apelido muito louco. Por exemplo, tinha um cara na minha sala, eu lembro, oitava série. Ele chamava Luiz Carlos Ventura. E o apelido dele ficou Ace Ventura, cara. Porra, pega que apelido é legal, massa, cara. Ace Ventura é legal. Nossa, porra, o cara se gabava de ser o Ace Ventura. Porra, o cara colocava o cabelo pra cima, colocava a cabeça pra fora do carro, já. Falava com o toba com os animais. Exato, com as cobras, né? Sempre com as cobras na boca. Agora meu apelido era Felisbino na oitava série. Felisbino? No Fundamental 2, Felisbino, depois evoluiu pra Felisba, que era um... Mas por que Felisbina? Porque eu escrevia contos, não eram eróticos não, às vezes, óbvio. Mas às vezes a professora de português pediu uma redação, um conto ali. E os meus personagens sempre tinham nomes aí exóticos. Então era Fidel Mergirdo. E um dia eu escrevi um personagem lá, Felisbino. Daí o pessoal sucesso. O pessoal achou engraçado, falou, você é o Felisbino, Felisbino. E daí eu tive esse apelido merda, cara. Mas isso acontece porque você usou o nome. Isso daí já aconteceu com um amigo meu também, que ele chamava todo mundo de... Em vez de filha da puta, ele falou, mas é um fela mesmo. É um fela e ele ficou fela. Sim. Porque, quem é o cara? É o fela. Não, o cara Ah, mas fela é da hora. Não, fela ainda ficou legal. Agora eu fiquei como Felisbino e, porra, é um... Na verdade, Felisba. Felisba, sim. Mas daí era, assim, um apelido aí. Até o Ensino Fundamental 2, então, eu tive esse apelido. Acho que ficou da quinta até a oitava série. Ensino Fundamental 2? É. O que é como chama isso? Hoje, quando antiga quinta, oitava série. É isso que eu ia perguntar. Antigo ginásio. Antigo ginásio. Não conheço isso. Antigo ginásio. Então. É que quando você repete, você faz de novo. Né? Ah, tá. O ensino fundamental 1 é do primeiro ao quinto ano. Entendeu? Que era o primário. Isso. Só antes de contar uma história de apelido meu, eu gostaria de completar, pegando o gancho da história do ganso. Do ganso do, convidado. Do tio ganso. Tio ganso. Gancho do tio ganso. Porque quando a gente estudava no Fundamental, tinha um cara que tinha apelido de Capim. Capim. Porque ele era muito magro e todo mundo sabe que Capim vira com o vento, né? Então, era porque ele sempre tava a favor do vento ali, porque ele era muito magrelo, né? Então, bateu um vento, ele tombava pro lado. Barrigol é melhor. Tudo bem. Edita. Edita. Arnaldo, corta esse Capim. Corta essa parte. Mas fale de você. Porque ele fumava muito capim. Não fale de você, não fale do capim. Então, não. Mas eu gostaria de falar que também já tive uma história de receber um apelido que foi um erro. Tá vendo? Isso não é tão incomum. Um erro pro bem ou um erro pro mal? Não, um erro porque as pessoas interpretaram errado. Porque foi chamado de bichinha na avenida 3 anos. Sim. Porque dava o cu, mas ele era na rua, não era na avenida. 3 anos, os caras errando endereço. Ali, ó. Eu erro de localidade, na verdade. Rua São Tomé, não avenida, não, cara. Eu sou bichinha da rua, não da avenida. Não sabe o que é Logradouro, não? Era isso, era isso. Obrigado, próximo história. Mas conta daquela outra, aquele outro erro. Conta outro erro. Então, no ensino médio, eu fui apelidado de metaleiro. Não, metaleiro ainda tudo bem. Não, metaleiro por quê? Não, tudo bem, vamos dizer assim, eu era metaleiro? Não, não era tão metaleiro assim. Ah, mas você tinha o perfil de metaleiro. Sim. Você era um cara cabeludo. Cabeludo, andava de preto. Andava de preto, coturno. Peita de banda. Sabe aquelas munhequeiras? Pulseira. Aquelas pulseira com espinho. Munhequeira nunca usei. Munhequeira é coisa de boiola. Mas tudo bem. Aquelas pulseiras. Aquela miçanga. Aquelas pulseiras com espinho, esses negócios. Tudo bem. Spikes. Fazia tatuagem de renda, né? Não, isso não. Só no toba. Pintava o olho de preto. Também não. Batom preto. Também não. Salto alto. Isso eu já falei. Foi na época. Isso aí foi tudo na época da bichinha da avenida. É, estamos confundindo aí. Que foi perto. Mas continue. Mas a questão de ser um erro não foi por eu não ser metaleiro e me chamarem de metaleiro. Tudo bem, é um apelido. Foda-se. É, tudo bem. Só que a questão é que um dia um cara chegou pra mim e perguntou: seu apelido é metaleiro porque você mexe com metal? Ah! Falei, mais sentido. O que era mexer com metal? Então eu pensei. Você é torneiro mecânico. É. Operador CNC. Oh, é verdade. Podia ser meu apelido, podia ser operário, não metaleiro. Sim, pô. Mas na verdade ele entendeu que o meu apelido era metaleiro porque eu era metalúrgico. É... Mas eu não era metalúrgico. Não, talvez ele não conhecesse a palavra metalúrgico e achou que era metaleiro. Exato. Então foi um erro na cabeça desse cara demente, vida torta. Mas que foi bom pra você. Foi bom. Muito bem. Bom. Você teve outro apelido no ensino médio? Eu não lembro. No ensino médio? Você ficou muito tempo como metaleiro, né? Acho que só esse mesmo. Você teve o cabelo comprido até o terceiro ano? Eu não lembro. Então. E Renson, né? É, Renson. Todo mundo que tem cabelo comprido... Todo loiro de cabelo comprido... Tem apelido de Renson. Só o Wesley Zob, que era ranço, né? Porque metia o cabelo dele. E caiu porque era um cancro que tinha. Clínica de aborto Dr. Otávio Zop. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Já estamos falando aí de ensino médio, essas coisas, apelido. Cara, eu gosto da Ju é eleita dos meus afetos, minha esposa, minha namorada. O que que acontece, cara? Ela tem uma capacidade de inventar apelidos muito maldosos de forma muito fácil, cara. Eu não sei em que época ela estudou isso daí, mas tinha um cara que ela sempre comentava lá, não, porque tinha o braço de pizzaiolo. Nossa. Braço de pizzaiolo. Era o apelido do cara. Um cara ágil, o cara com tinha agilidade. Tinha o pizzaiolo. Não, estudava lá o pizzaiolo. Não, mas por que pizzaiolo? Por quê? Porque o moleque, ele tinha um braço queimado, Nossa! Ele tinha um braço queimado e o pessoal apelidou ele de pizzaiolo. Por quê? Porque na teoria dos caras, ele era pizzaiolo e quando foi colocar... a pizza no forno queimou o braço. É, faz sentido. Porra, os caras... Mas o nome ainda foi bem, porque podia ser torresmo. Podia. Então, pessoas com queimaduras aí no braço, um bom nome é pizzaiolo. Ou segundinho também, né? Queimadura de segundo grau. Sim. Ou podia chamar Cud Wesley, que também é queimado. Sim, mas só na borda. E aí voltamos a dizer pizzaiolo. Pizzaiolo descuidado, então. Padeiro, né? Ainda nessa mesma escola, eu tive um outro apelido que aí entra no tal do momento de que você erra e você acaba recebendo um apelido porque você errou. E foi justo o meu apelido. E esse é só um amigo meu que me chama. Estuprado pelo professor de educação física. O apelido dele é estuprado pelo professor de educação física. Pelo no topo. Antes fosse, cara, porque não é. Olha o pelo ali, olha o pelo. Olha o curralinho ali. Olha o abusado pelo diretor. O erro foi o quê? Foi fazer na frente da câmera. É. Foi não ser... e mandarem no telão da formatura ali. Foi não ser discreto, na verdade. Muito bem. Olha o Ruelinho, olha o Ruelinho. Tirando esses erros que vocês já... Esses erros já, básicos. Esses erros, né? Que vocês me caguetaram, que eu pedi pra não contar. Ele tem pedido mesmo. Mas enfim, depois o Arnaldo edita. Sim. Ah, claro. Esse outro erro, eu amarrava a blusa na cintura quando tava muito calor, né? Era uma boa moda. Era uma boa moda. Eu realmente amarrava e eu até perdi essa blusa depois, porque não sei. Só mãe, na hora que for arrancada... Pra caralho. Na hora que foram ver o popozinho dele, arrancaram a blusa. É, eu amarrava pra isso, pra ficar marcando a bunda mesmo. Sabe, ficar marcando, eu andava assim. Daí, daí o pessoal não olhava pro papo, olhava pra bunda. Olhava pra bunda. Era pra desviar a atenção. É, muito bem. Daí tava escrito na blusa, não olhe meu papo. E aí eu fui, professora, posso ir mijar? Agora ela falou, pode, querido aluno, vá lá. Fui me dirigir ao banheiro, aqueles banheiros de escola que eram sempre muito limpos, né? Sim, sim. O qual parece que os caras faziam sacanagem, mijavam na parede, tacavam bosta na lâmpada, enfim. Aí estava lá urinando, e a minha manga desceu. Eu tava amarrado aqui, o que aconteceu? Eu mijei na manga. Tá aí, bom. Manga da blusa. Da blusa. Manga da blusa. Não, não que você tenha levado pra lanche. De lanche, é. Sim, sim. Pá, do bicho, é. Adoro manga com sal, né? Não, não, não a manga, não o veneno, não a manga com leite. Não. É a manga mesmo. A manga, né? Da blusa. A manga da blusa. Aí você mijou em cima da manga. Eu mijei, o meu pau um pouco pra esquerda, ele tem uns 30 graus pra esquerda, então depois que eu urinei na manga da minha blusa, eu falei, bom, vou lavar a manga da minha blusa. Sim. Só que um detalhe, a gente estava na época, na minha escola tinha um negócio chamado aula vaga, que tipo, quando o professor faltava, a gente ficava no pátio vagabundeando. A gente chamava de ficar de janela. Ficar de janela, também. E aí o que aconteceu? A gente ficou no pátio e eu fui lá lavar a manga no bebedouro e ficava do lado de fora, né? Estava lá lavando, cara. Bebedouro ou lavador de mão, era a mesma coisa, porque naquela época não tinha tratamento de água pra quê, né? É a mesma coisa. Tava lavando a manga ali e logo quando eu saí do banheiro, um amigo meu olhou... Filho da puta manjou o que eu tava fazendo. Ele falou, mijão. Você mijou na manga da blusa. E aí, cara, eu até hoje, isso foi quando eu tinha o quê? 15 anos, 14 anos. Hoje eu tenho 31 anos, eu passo na rua de trás de casa, que eu estudei com esse meu camarada, esse filho da puta me chama de mijão até hoje. mijão, cara, não. Eu, tipo, você pai, não, não é pai que não, todo mundo não é. Mas todo mundo já tem família constituída e tal. Eu tava passando com a minha mãe outro dia na rua. Cara, mijão! Eu falei, que isso, filho? Você anda mijando na rua? Eu falei, não. Eu mijei uma vez na minha manga. E você nem sabe disso. É, então, agora não sabia, né? Não sabia. Foi aquela blusa que eu perdi. É. Sabe? Mas é estranho a pessoa perguntar por que mijão. É autoexplicativo. Então, dado isso, eu fiquei... Assim, o meu apelido, eu não posso reclamar desse apelido. Porque o erro foi meu. Não, mas mijão ainda tá legal. É, mijão. Não, mas não mijou na blusa. Mas quando eu tava no ensino médio, a gente tava subindo da quadra e teve um camarada meu que não tinha feito aula de educação física, o Pote. O apelido dele era por quê? Porque ele parecia um pote de gordinho, assim. Pequeno e gordo. É, era pequeno e gordo, mas era redondinho, era bonitinho, então era um potinho. Daí o que que acontece? Ele tava voltando, mas tava com a calça aqui na região peniana, mas tudo molhada. Ele, gente, ele chegou assim, tipo, mijei na calça, olha assim. E a gente, pô, Pote, tá. Não precisa anunciar, não, né? Tá, tipo, você derrubou água aí. Ah, não, não, mijei na calça. Deve ser bem legal essa brincadeira que você imaginou. Ele, né? Não, não, gente, eu tô zoando, eu fui lavar a mão, caiu água. Ah, gente, tá bom. Ah, mijou, filho da puta! Seu mijão desgraçado! Daí ele, não, não, não, não! Peraí, eu tava falando que tinha mijado. Vocês... Ah, agora a gente sabe que você mijou, desgraçado! Foi isso, reverteu aí a situação. Você estava ignorando. Não, é pra nós, foda-se, entendeu? Você tinha ali posicionado a armadilha. É. Era uma caixa de Zatrap! É. Oh, não! Muito bem. Eu tenho um apelido de um cara na onde eu estudava, isso na época do ginásio também, que também ele veio de São Paulo, que o apelido dele era Sapopemba. É o bairro. Porque, não, a rua, a avenida lá. A Avenida Sapopemba. É. Porque lá em São Paulo, vê se estou correto, tem uns 40 quilômetros esta avenida. Eu não sei se tem 40 quilômetros, eu sei que ela tem 43 mil números, então deve ser. Então uns 40 quilômetros. E por que ele tinha esse apelido? Porque ele veio da rua Sapopemba? Não. Porque ele tinha um bicudo muito, muito forte e a gente falava que... Até pegava do outro lado da Sapopemba. Era intelectual esse apelido. Mas era o apelido que ele trouxe. A gente nunca sabia a quilometragem de nada de São Paulo lá, né? Nada. E por que também? Porque eu imaginei... Eu não sabia que tinha essa rua. Eu imaginei que era o som que fazia na hora do bicudo. Sapopemba! Eu achei que era isso. O cara... Na hora que o cara estuprava, você já foi o saco, agora é a pemba! Era sacopemba pra mim, né? Exato. Se eu falar pra você pôr pra fora que você saca, dele, sacopemba! Era barulho de entrando na sua boca. Ou então, ele virava pro Zop e falava, então, eu sou um mendigo, eu moro na praça aqui. Chupou meu saco. E depois a pemba. O que eu tenho que fazer? Saco e pemba! Mas era por causa do bicudo e eu chupei à toa o saco e a pemba. Era por causa do pau bicudo que ele tinha. Era fimose. Tinha um bico assim. Parecia uma lança. Exato. Era bonito de se ver aqui. Aquela... Pena que eu não vejo mais. Não, mas eu tenho uma dúvida sobre apelidos aqui. Talvez o Gabriel saiba. Mas por que o seu apelido, Ganso, já foi azedo? Porque você falou que você nunca poderia revelar isso. Talvez hoje aqui no podcast você possa. Como... É pra alegria da nação churumosa aí, eu posso, então. Então, azedo foi um apelido que me Saiba acompanhou. Que eu tô perguntando isso há 10 anos. Se for bosta, não tapa na cara. E o pior é que eu sei. É. Então, era do primeiro ano do ensino médio ao terceiro ano do ensino médio, eu tive o apelido de azedo. Azedo, senhor do mal. Sim. Azedo, terrível. Talvez esses complementos sejam só da sua cabeça. E também. Muitas pessoas achavam, ou pelo menos acharam, que era azedo, porque alguns dizem que eu sou uma pessoa assim... Ácida. E muitas vezes... PH baixo. Grosseira, muitas vezes grosseira. Eles falam, e quando chupa o pau, amarra a boca. Exato. Ainda mais agora que eu tô com aquela sífilis lá, que dá um azedinho no sabor mesmo. Que o pessoal costumava fazer uma limonada ali, uma laranjada. Sim, então. Sim. Mas na verdade não tinha nada disso. Eu estava no Senai e tinha um cara lá que, pô, no Senai, uma sala com, sei lá. Na época que você era metaleiro? Não, eu não era. Eu fazia marcenaria no Senai. Então eu sou marceneiro por formação. Madeireiro, cara. Madeireiro. Exato. Alisava pau. Sim. E daí, uma sala com, vamos supor, 28 homens e duas mulheres. Aquele homem que cai. Pô, você tem 15 anos no Senai, você é um zoeiro, né, cara? Você não tem limites, igual a gente tem hoje aqui, de saber fazer a piada pra não machucar as pessoas. Sim. De ter o nosso filtro aqui, né? Sim. Então, o que que acontece? O cara que cai no número 24 da chamada, o apelido dele automaticamente é 24, você não tem que pensar muito. Exato. Sim. E quem era o número 24 era o Luiz, que também tinha o apelido de Alalube Super Troca de Óleo, que era onde ele trabalhava. O apelido era Alalube Super Troca de Óleo. E não podia resumir, tinha que falar inteiro sempre. Exato. Podia falar Luiz. Não. Mas o apelido não é pra facilitar. Não, não é, concordo. O apelido é pra incomodar. É, concordo. Então, Alalube Super Troca de Óleo. O mais legal é que podia ser um apelido ali por partes. Um falava Alalube e o outro Super Troca de Óleo. Era um jogral o apelido, cara. Mas daí o apelido dele é de 24, que ele achava mais humilhante que a Lalube Super Troca de Óleo. Porque referia aí ao fato dele dar o cu pros meninos no banheiro. No jogo do bicho, ser o viado. Isso, né, isso. Então fica aí. Se você quer chamar um cara de viado, um apelido bom pra ele é 24. Sim. Sim? E se o cara cai como 24 da chamada, o apelido dele pode ser 24. Deve ser. Deve ser. Deve ser, exato. É, além dos apelidos, além do bullying. Ou então pode ser a Lalube Super Saiyajin. Fica aí. Porque o pessoal vai lá pra trocar o óleo. Exato, exato. Pô, tem um amigo, só rapidinho, eu gostei disso aí, cara, porque tem um amigo meu, ele mora em Caraguatatuba, ele trabalhou muitos anos num lugar que chamava Espetaria From Hell. Eu vou chamar ele disso agora, cara. Espetaria From Hell, Espetaria From Hell. Sim. Não é tão sonoro. Não, é igual a troca Lalo, de óleo é melhor. Troca de óleo, o Duny que é super troca de óleo. Não basta ser uma troca, é uma super troca de óleo. Eu fico imaginando como seria isso, mas tudo bem. E pra quem não sabe, era na Avenida Paulista, aqui de Americana. É, fechou, né? Será? Fechou, faz tempo. E era super troca de óleo porque trocava muito rápido. Ah. Então se você queria... Sabe o sabadão que todo mundo leva o carro pra manutenção? Porque é sábado e acha que não tem ninguém? Então levava todo mundo lá. Porque trabalha durante a semana, velho. Ah, eu chamava esses caras de bermudinha. É os caras que vai tudo de bermuda. Bermudinha, chinela havaiana. É, exato, é os bermudinha. Muito bem, mas você tava lá de bermudinha também, né? Não, eu já estive lá como trocador de óleo. Ah, tá. Aí foi assim que conheceu o Anderson Negão, né? Tava de bermudinha, mostrando a bola esquerda. Tava lá com a sua bicicleta ergométrica. Foi lá trocar óleo da bicicleta ergométrica dele. Então, eu apelidei ele de 24, mas ele... Não aceitou o destino dele, achou que eu tinha provocado todo aquele rebuliço da vida dele de ser chamado de 24 e não de Alalube Super Troca de Óleo. E daí ele começou a tentar inventar apelido pra mim. Tentava inventar apelido, não pegava. E lá no Senai, um dia a gente fez um desafio que era o quê? Quem chupasse mais limão. Então você tinha que... Não é com sal, não. Não é com açúcar, não. É pegar o limão ali... Corta em dois e chupa. E daí eu fui o campeão, porque os caras conseguiam chupar meio limão e eu... E você é chupador profissional. Vixe, eu já sou acostumado a chupar coisa azeda, coisa grossa, coisa pequena. Eu chupo mesmo. Aqueles grelão de 20 centímetros. Eu acho que isso não passa de 3. Grelos, né? Aqueles grelão roxo assim, com aquele furo no meio. E daí o que que acontece? Eu fui o campeão, daí o cara falou, pô, você for campeão, você é um azedo mesmo, hein, cara? Chupou limão, você é um azedo, você é uma pessoa azeda. E daí ficou como azedo, cara. É por isso. É por isso meu apelido de azedo, cara. Não, só um minuto. Em minha defesa eu falei que eu sempre tive apelido bosta por motivos bosta. Não, você tinha falado mesmo, né? Mas eu gostaria de pedir pra você mencionar de uma pessoa... que nesta mesma época tinha um apelido engraçado. Era uma pessoa que também fazia Senai que tinha um apelido de Toco Selvagem. Toco? Porra. Toco Selvagem? Toco. Caralho. Então, Toco Selvagem. Quando você corta uma árvore, vira um toco. Cara, graças a Deus. Deus é uma pessoa justa. Deus é uma pessoa abençoada, que abençoa a gente. Graças a Deus não existia denúncias de cyberbullying. Cara, existia uma menina que na época que fazia Senai, lembra das duas meninas que eu falei que existia? Sim, era uma dessas. Uma delas, elas devia ter o quê? Chutando alto, assim, 1,30 m de altura. Mas com salto, né? Quando pula dava 1,30 m. Ela era muito baixinha, ela era muito gordinha e tinha um apelido e tinha uma característica de ser uma pessoa meio... Explosiva. Veio chata. Ah, tá. Incômoda. E daí? Porra, no Senai era. Um era Benço, o outro era o Ursão. E daí o Benço e o Ursão, e sei lá mais quem, tinha o Bahia também. É uma festa de apelidos. Eu até fico feliz pensando em ser o Azedo naquela época. Sim, Cara, e eles falaram, pô, essa menina é o tamanho de um toco e ela é brava, então colocaram o apelido dela de Toco Selvagem. Caralho. Mas quando os caras pensaram nesse apelido pra eles, pá, explodiu a mente, cara. De forma que o ursão parece que baixou um santo nele, um espírito ali, um negócio. Ele começou, ele chamou a menina, ele falou, vem aqui. Daí começou a dançar em volta dela, falando, toque selvagem. Toque selvagem. O cara foi lá criar uma comunidade no Orkut. Eu conheço Toque Selvagem. Tá engajado no apelido. O cara era um militante. Um único, mas todo mundo vai na dele depois. Porra, lá. Mas daí, nossa, cara, foi preciso chamar o coordenador pedagógico, cara, pra falar pra parar de chamar a menina de toque selvagem, porque tinha... Caralho. Essa história é sensacional. Então, uma pessoa muito baixa, oi, bom apelido em toque selvagem. Mas não, toco em si. E tinha um cara que sofria, cara, que era o Benço, cara. Porque ele é extremamente feio. E uma pessoa extremamente feia... Chama ele de benço, cara. Mesmo que não seja. Não, mas era, esse cara é benzudo. Não, mas não precisa, cara. Porque se a pessoa é feia, chama ela de benço, cara. Vai ficar bom, vai combinar. Não, vai, pode combinar. E daí o que acontece? O benço era muito zoado, cara. E eu quero contar uma zoada hilária que fizeram com ele. Mas eu não fui, infelizmente. Eu me arrependo, não fui eu. Os caras, na minha sala lá, tava problemas comportamentais, daí chamaram um psicólogo pra falar com todo mundo lá, cara. Mas é, jogar o cara no meio dos lobos, né, cara? O cara tem que ir sabendo que vai lidar com lobos, né? Com cadeiros, né, cara? Com cadeira. Pô, uma sala cheia de homem é como se você estivesse na cadeia, cara. Daí o que acontece? O psicólogo falou assim, ó, agora pra finalizar aqui a nossa dinâmica... Cada um vai escrever. Chama Toque Selvagem! Vamos fazer a dança do Toque Selvagem. Toque Selvagem! Eu tô imaginando, cara, fazendo isso, cara. O cara não sai da minha cabeça. Virou um DVD pra criança. pra adultos pequenos. De longe você acha que é criança. Depois da galera pintadinha vai ter o Toque Selvagem agora. Daí o... É o que o psicólogo falou, o seguinte, cada um vai escrever nesse papel que eu estou entregando aqui, uma coisa, o que significa o amor pra você. Daí alguns, sei lá, escreveram amizade, alguns, porra. Daí, e o psicólogo ali, ó, ninguém assinava, era anônimo. Nossa, daí pior um, ainda. Amizade, muito bem, o amor, amizade, para explicar. Deu outro... sei lá, família, né? Muito bem, amor, família, aqui vocês têm que ser uma família, vai saber como que vocês vão estar aqui, não sei, cara, e daí na hora que o psicólogo abriu um lá pela metade, tava escrito, Luísa, mãe do Benço. Mas o psicólogo, porra, era muito inocente, cara. Ele não significa, ele não interpretou o bagulho. Ele leu. Ele leu alto, ele. Luísa, mãe do Benço. Ele, Luísa, mãe do Benço. E ficou repetindo, tentando entender o qual era profundo. E vocês rolando de rir. Mas todo mundo rolando de rir ali, cara. Luísa, mãe do Benço. Menos o Benço, cara. Nossa, o Benço, puto, lógico. E o psicólogo, o que ele chamou o professor? O que, que significa Luísa, mãe do Benço? Aí, o professor, é amor. O rei, eu escrevi. Cara, eu acho que eu conheço esse Benço aí. Talvez. Porque ele tem, ó, na verdade você deve ter conhecido o irmão, que é o Benço Júnior. No caso, ele também era Benço. Mas o irmão dele, porque tem o nome de... A mãe é Luísa, porra. Ah, só não pode sei, ser. Não sei, cara. Mas eu sei que... Nossa, eu rolei de rir. Eu rolei de rir. Luísa, mãe do... Luísa. E porque todo mundo sério, né? O cara fazendo as palavras. Amizade. É amizade. Daí o cara... E duro, se ele... Não, esse aqui, pô, gente. Sem zoeira, né? Não, mas ele leu em voz alta e ficou repetindo. E repetiu, hein? Porra, mano. Sensacional. André Herbert, o que você lembra aí de apelidos, cara? Cara, tem um que o meu chefe, meu antigo chefe, ele isso... O chefe atual, hein? Não é o atual, né? Não é o antigo. Não é o cabeça de pica, não. Não é. Não é o topo. Não é o rego melado, não é o rego melado. Não é o chupengole, não. Não é o pedófilo, não. Não é você, não. Não é o come secretária, não. Enfim, tinha uma... A gente lidava com uma pessoa de um banco, né? E aí, todas as vezes, a gente lidava por e-mail com ela, né? Eu só falava por e-mail, mandava e-mail, falava, fazer movimentação tal, blá, blá, blá. E aí, um dia, meu chefe falou assim, não... às vezes ela tem uma dificuldade e tal de entender o que você tá passando pra ela, dá uma mão pra ela. Eu falo, tá bom. Tudo bem. Dá uma força, né? Eu tô aqui pra ajudar. Tô aqui pra ajudar. O espírito escoteiro fala mais alto. Né? Que bonito, que bonito. Eu gostei. Tem que ser. Apesar de eu não ser escoteiro. Sempre com a barraca armada, assim. Entendi. Certa vez, tinha uma reunião com o pessoal dessa. Na verdade, não é banco, é uma asset, né? Que o pessoal fala, né? Que é o. Enfim, é como se fosse um banco, mas é para fundo de investimento, no caso, né? Tá. Tudo bem. Enfim. Não é aberto ao público, assim. É, não é, exatamente. É só para investimento, no caso. Aí ela, a gente teve uma reunião com ela. Era uma gostosa! Era a minha pergunta agora. Era uma baita de uma gostosa, diga-se de passagem. Só que tinha uma característica que eu não entendi por que ele falava para eu dar uma mão para ela. Nossa. Ela era maneta. Puta que pariu, cara. Porra, muito bom. Quando eu olhei, ele falou assim, lembra de dar uma mão pra ela, meu chefe falava. É, sim. Falava, tá, beleza. Eu chego na reunião, eu vejo um braço esticado na mesa e um cotoco ao lado do café. Que é um bom apelido, aliás. Um cotoco. Virou cotoco. Claro. Imediatamente virou cotoco. Mas aí virou aquele apelido por secreto. Trás, secreto. Deveria. Pô, tá aí não, cara. Certa vez chamava ela de cotoco. Não. No interno, sem ela interno, saber. No e-mail, cotoco. No e-mail, né? A gente falava assim. A cotoco selvagem. Cotoco selvagem. Aí certo dia um amigo foi mandar e-mail pra essa pessoa. Ele mandou, ele ia mandar e-mail pra minha amiga. E ela tem o mesmo, companheira de trabalho também. E ela tem o mesmo nome da cotoco. Da cotoco. O que aconteceu? Ele mandou. Só que ele mandou pra cotoco. E falando da ele cotoco. Ele falou assim, ó, avisa a cotoco que tem um negócio aí. Nossa, que pariu. Cara, eu não sei, ela podia ter processado. Sim. Ela ligou, mas rachando o bico. Ela falou, vocês me chamam de cotoco aí? Nossa, que bom. Aí eu quase falei assim, não só cotoco, cotoco, maneta. Porra. Enfim, esse poderia ter sido punheteira trágico. Punheteira com a boca. Punheteira com a boca. Eu ia perguntar. Por ela ser cotoco, você tem 50% a mais de chance de receber um boquete. Sim. Ou sim, um fisting, né? Sim. Não, mas daí 50% a menos de receber um fisting. Porque daí seria um Kotinski. Talvez já vá direto aos finalmente. Então. Puta, isso me lembra, cara. Uma menina que tinha na faculdade, eu e a Ju fizemos faculdade juntos. E essa menina, ela tinha um apelido de mamute. Por quê? Porque peluda. Ela era grande, gordinha, peluda, mas muito peluda. Ela tinha umas belas costeletas, assim, um bigode. E um marfim também, mas não conta. E daí, ela foi... Eu já devo ter até contado essa história aqui, mas cabem apelidos aqui. Ela foi beber água, a Ju tava na fila. E a Ju chegou e falou, nossa, seu apelido ficou muito bom, porque mamute, você é igualzinho um mamute. Puta, mas a Ju... Na sinceridade ali, né? Parabéns pelo apelido. Daí a moça olhou pra ela e falou, mamute? Mas meu apelido não é mamute. Meu apelido é Cris. Meu apelido é... Ela me... É Cris Florzinha. Tô me chamando de mamute? Não, é Mini? Ô, mamute. E aí foi a Ju revelando aí pra moça que o apelido dela por trás era mamute. Porra, Ju. Nossa, mas a moça não riu diferente, ficou um pouco chateada aí. Ficou meio pra baixo. Esse lance de você ter um apelido secreto que a pessoa não sabe, só pra identificar quem é. No lugar onde eu trabalhava antes, né? A gente apelidava alguns clientes. Tinha o cara de cavalo, tinha a boca de boquete. Rogerinho. As coisas light, as coisas light. Um dia, e esse cara de cavalo, ele era um cara muito gente boa, né? Porque cavalos são boa praça, sim, né? Sim. Mas só tinha uma carona de cavalo, assim, comprida pra frente. Dente grande, parecia um cavalão mesmo. E daí um dia, ele chegou, ele tava no balcão, ele falou assim, poderia falar com o seu patrão, né? Eu falei, vou chamá-lo. Eu falei, meu, o Osvaldo está querendo falar com você. Ele, quem? O cara de cavalo? Mas ele gritou lá na sala dele. Não, mas com aquele fone pra todo mundo ouvir. Não, mas... O cara de cavalo. Osvaldo Silva Júnior, cara de cavalo. Ele não falou nada. Comparecer na sala do chefe. É quase cavalo. Aquele cara Luciano do UFC, né? O Bruce Buffer, né? O cara de cavalo. Manda ele entrar. Da loja. Manda ele entrar. The horse's face. E daí, ele foi lá. Eu falei, então, tá aqui no balcão, né? Daí ele foi, achando que era no telefone, né? Daí ele foi no banco, ele, ô, oh, é você, Oswaldo, eu achei que era um camarada meu, que era o cara de cavalo, mas o cara sabe não, que tem a cara de cavalo. Ele sabe. O cara... Deu uma relinchada. Imagina! Eu vi um vasinho ali, foi comer a grama ali, dar uma pastada ali. Isso é foda, cara. Podia ter falado, ah, achei que era um cara de cavalo, não era um pênis de cavalo. Ah, aí sim, boa, aí boa. Sim, aí ele ia gostar. Aí sim. Aí sim, porra. Ô, Wesley Zop, nos ajude aí. Uma pessoa gorda, como você apelidaria ela? Ah, tem vários nomes pra gordo. Bola de sebo, por exemplo. De sebo. Rolha de poço. Nhonho. Nhonho é legal Nhonho pra caramba. É um clássico. Nhonho é legal. Um novo aí. Majimbu. Majimbu. Majimbu. Ou amigão, né? Porque amigão. Sempre tá perto de todo mundo. Pode ser também. Lombada também. Lombada. Cintura Sim. de ovo. Cintura de ovo é bom. Cintura de ovo. Ah, eu tinha um camarada meu que ele foi fazer... Ele se alistou junto comigo. E daí os caras lá tiram as medidas, né? Tem a hora que zoa os novatos e tal. E tirando a medida dele, tirou a medida do peito, tirou a medida da cintura e tirou a medida do quadril do cara, né? Só que a cintura era muito maior do que o peito e o quadril. E daí ficou com o de kibe. Bom, e daí ficou kibe. Mas nunca, ele nunca teve apelido, né? Um apelido que marcasse. E daí virou kibe. Bastante gente só conhece ele por kibe. Que é por causa de um gordo. Então, um gordo pode ser kibe também. Então, tem chupeta de baleia também. Chupeta sim. de baleia também. O que mais? Rolha de poço. Rolha de poço. Sim. Almôndega. É só você assistir o Chaves, cara. Tudo que o Chaves chama o seu barriga, você pode usar no seu dia a dia. Mas você pode dar aquela onda. Pode banha. Pode falar direto. Banha. Inclusive, então, seu barriga. Seu barriga. Sim. Seu barriga. Sim. É clássico. Mas seu barriga fica engraçado pro magro também. É, fica igual barrigol. Barrigol. E para carecas. Você encontra a pessoa careca. É apelido para careca. Você já deve ter ouvido. Testa grande. Sim. Pode ser. Aeroporto de mosquito. Sim. Tem vários apelidos. Pocatelha. Pocatelha é clássico. Pista lisa. Bola de sinuca. Sim. O pior de todos é o cabeça de rola, né, meu? Porque... testa, de pau. Testa que vai até a nuca. É, exato. Ou tio testa Chico. Que... Tio Chico é clássico. Puta, esse já me chamaram. Já. Esse é foda, cara. Mas esse ainda é estranho ter chamado ele, porque esse combina com careca orelhudo. Que daí parece mais o tio Chico. E tem uns meio ofensivos também, tipo Wesley Zop. Hoje sim. Eu, como era muito orelhudo, né? Hoje minha cabeça cresceu em volta da orelha, também sofri alguns, então já vou dar umas dicas aí. Pra orelhudo. Que eu anotei aqui. Dumbo. Topodídio, acho que é o melhor. Fusca de porta aberta. Exato. Orelhão, que na época usava o telefone público. Sim. Catavento, orelha de catapulta. Sim. Satélite. Satélite fica legal. Colher de dois lados. Caralho, é verdade. Cara de Boeing é legal. Folha mas de combina mais se o cara também for narigudo. É, o cara de Boeing. Spock, né? É clássico, que é pra gordo e orelhudo. Dumbo. Pode ser também. Dumbo. Abrigo de cera. Orelha de abanar, alguma coisa. Sei lá, orelha de bater bolo. Alça de boquete. Também tem o famoso os monocelhas. Como os monocelhas já é um apelido. Não, monocelhas. Mas também são. Taturana. Bigodão na testa. Isso. Alça cabeluda. Listra. Monstrocelha. Não, mas a monocelha é diferente da monstrocelha. Ah, é? Qual? A monocelha é aquela que você nota que há, que une. Há uma continuidade dos pelos da parte de cima. A monstrocelha é aquele negócio que há a unidade dos pelos, mas há pelos pra cima, pra baixo, pro lado. E tem quatro dedos de largura. Aquele cara que passa gel, sabe? Ah, então é uma digievolução. Isso. Um Pokémon. Mas daí eu pensei em pancelha também, que é uma mistura de pangeia com monocelha. Já dividiu a monocelha. É, exato. Zé Pestana. Pestana. Sim. E Mandruvar é um clássico. Mandruvar é mais antigo. Mandruvar, porque hoje em dia os pessoal nem sabe o que é Mandruvar. É. E apelidos para monobolas. Gabriel. Só conheço o Gabriel. Gabriel. Mas eu pensei aqui. Bolovo. Semi-eunuco. Porra, semi-eunuco. Pirata do sexo. Ó, esse é bom, hein? Pirata no sexo. Excelente, mano. É, pra pessoas baixas, pra pessoas baixas. Cotoco. Cotoco. Toco, seu Toco, seu baixo. Lenhador de bonsai. Então, é, piloto de carrinho de Hot Wheels, né? Sim. Que os caras já me Eu acho que pra pessoas baixas... Aquário. É, é o que tem mais apelido pra pessoa baixa. Pintor de rodapé. Anão de jardim. Goleiro de totó. É, pastorzinho de presépio. Explique totó, porque nem totó é pra todas as regiões. É pimbolim. Pimbolim. Tarzan da Samambaia. É. Salva-vida de aquário. Toco de amarrar jega é um clássico. É, mais pro interior. Domador de formiga. Domador de formiga. Domador de formiga. Meia porção. Meia foda. Meia foda. Pouca sombra. Pouca sombra. É, bom, esses tipos de coisa aí. Escultor de suspiro. Pônei. Pônei. Pônei, pônei. Aí, jockey de pônei. Pônei, né? Ainda mais se ele for um baixinho, gordinho e bundudo. É. Pônei. É pônei. Aí pônei. Já vai focado. É, e que aguenta uma montada também. É. E pra pessoas muito magras, lembra alguma? Barrigol. Barrigol. Barrigol. Varapau. Caveira. Caveira. Fininho, linguiça. É. Laidético. Tripa seca. É. Cazuza. Cazuza. Mangueira. Graveto, galho seco. Limpa a mangueira por dentro. Ó, pau de virar tripa. Um bom aí. Acho que não foi falado. Capim. Capim não foi falado. Nossa, foi, mas genial. Olha, esse genial. Foi muito bom, cara. O cara balança conforme o vento. Sensacional. Porra, cara. Tá vendo? Tiramos alguma coisa produtiva desse episódio. Capim é genial, cara. Vocês aí que são pessoas altas já devem ter tido apelido por serem altos ou não? Tipo, o professor Girafales é o clássico. Mas eu sempre fui alto e gordo, né? Ah, é? Então não é, ó, é só mais pra quem é alto. Então é mais, você focava mais pelo fato de ser gordo, né? Então, Torre de Babel, Girafa. Vara. Vara, Mangueira de Incêndio, Inspetor da Atmosfera. Sim, sim. Controlador de Nuvem. E o clássico Gigante, né? Não, o Gigante, mas o Gigante, ele é além do alto. Ele é o Bergs. É, ele tem que... Não, Bergs é... Tipo lombriga. Lombriga. E aí, pra pessoas muito feias, né? Já começamos lá com o monstro, mas tem o famoso Smeagol, né? Smeagol. Benço é um clássico. Tinha um camarada meu que tinha, por ele ser feio, mas com a cara um pouco deformada, o apelido dele era 7 meses. Era o apelido dele. Ficou 7 meses apanhando na cara. Não, 7 meses, é, que é o que nasceu de 7 meses. Pô, meu, tem um... aborto. Resto de aborto. Slot dos Goonies. Tem um amigo meu, ele. Ele já falecido até, coitado, cara, mas tudo não, bem. Mano. É bom que assim não sabe. Ele não vai saber. Ele tinha um apelido que era Gozo Quente. Gozo Quente. Porque, na cara ali. É, porque ele tinha uma queimadura aqui no rosto. Na cara, na boca. Era um Gozo Quente aqui lá. Tem o porco estragado também, quando o cara é muito feio, foi feito de porco estragado. É, o Gargamel. O Gargamel. Munhá, mas Munhá não é bem o cara. É quando o cara tem aquela baba grossa. É, ele fala exatamente. É aquele cara que tem aquela porra no canto da boca. Exato. O Munhá é o after job, né? Tipo, depois. É, daí eu quero também ensinar um. Ah, o clássico, Quando o cara é baixinho e feio, sinforoso, né? Cara, sinforoso. Ele parece aqueles espantalhinhos sinforoso. E um clássico aí também, que o Gabriel conhece esse daí, mas quando você quer chamar uma mina de feia, você acrescenta o sufixo Megazord. Então, por exemplo, a Tati Megazord, você sabe que... Gabi Megazord, sei lá, Jandira Megazord... Daí, os seus colegas saberão que trata de um Megazord. Você enfiaria um pau no Megazord? Não. Talvez ele Depende morresse... Depende da sua necessidade. Se o cu dele for moedor de carne, então, né? Não, aí não. Mas for fabricador de goma de linguiça. Exato. Um apelido que eu nunca entendi muito bem, queria pedir ajuda de todos aqui, talvez as pessoas que têm WZ no nome. Sim. Vamos ver. Pra explicar, é um apelido que é 3 pontinhos, eu nunca entendi. Puta merda. 3 pontinhos. Agora eu fiquei triste. Cara, esse é o momento Dark Chorume, cara. Puta, cara. Não, mas antes, é o seguinte. Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Não! Ô, de Ebert, André Ebert, vulgo tio Ganso, ou o famoso Papada. ou Mijão. Tio Chico, Mijão, ou Trolha Grossa, ou Trolha Saborosa, sim. Pau de Mel. Não, isso era só. Oh, sei lá, o famoso cozinho depilado. Sim, sim. Cu de alicate. O cu com alça, né? Sim. Conhecido mundialmente nas noites de São Paulo como gulosa gostosa. Garganta profunda. Né? Pô, não precisa descrever tanto, senão vai ter uma demanda. Não vai aumentar a demanda. Emanuele no espaço. Boca de veludo. É o momento dele deixar todos esses apelidos de lado e se tornar ele André Herbert e fazer sem receios, sem giratrongas, olhando no fundo dos nossos olhos a pergunta polêmica. André, qual é a pergunta polêmica? Eu tenho duas perguntas polêmicas. A primeira vai pro Douglas Domiciano Ganso e a segunda pro Gabriel Aspar. Oh! Ah, não! Desculpa, eu falei errado. Excelente! Eu falei errado. A primeira pergunta vai pros dois. E a segunda vai pro Wesley. Caralho! Excelente! Na verdade, eu me enganei. Como eu te falei, não tenho cultura, eu estudei na Zona Leste. Sim. A primeira pergunta é difícil fazer, mas vou ter que ser obrigado nesse claro, dia de gravação. Lasanha ou pizza? Sempre. Mas peraí. Sempre com essa, cara. Não vejo a hora de trocar em minha mente, mas aqui. Não, peraí. Só vem com essa, cara. Mas eu tenho uma dúvida. Pra sempre ou no almoço só? Em um almoço. Em um almoço. Em um almoço. Em um almoço. Isso no que dia é o pior. 14 de novembro de 2017. Cara, isso que é pior, cara. É, mas o sabor é randômico. O que você quiser. Ah, você escolhe. Você pode também escolher se você quer beber Coca-Cola, cerveja. Você fica na sua opção. Eu sei que é difícil a escolha, mas... Eu não sei, não quero... Não, pra um almoço, pra um almoço. Eu não quero perder ouvinte aqui, cara. Não sei. Na janta você escolhe a outra. Tá. Não, filhas da puta. Cara, é foda. Você nunca teve nessa situação, né? Realmente nunca tive. Por isso você acha que é fácil, cara. Tá. Se fosse pra sempre, não seria fácil. Lasanha, cara, lasanha. Lasanha. Desculpa. Eu prefiro. Feita na hora ou gelada do dia anterior? Não sei, cara. Lasanha. Lasanha. Você também tem o direito de não escolher o tipo de lasanha. Você pode, só realmente pra escolher qualquer lasanha. Não precisa responder isso. Tudo bem, lasanha então, lasanha. Eu gostaria de dizer que no dia 14 de novembro de 2017 almoçaremos juntos, porque eu também vou comer uma lasanha. Ah, yes! Mas você também responde, Tio Ganso. Então eu vou comer lasanha, vamos nós três. Então beleza. Tá marcado aqui no meu show. Eu não quero ir junto. Não, ainda bem, você já não ia. Agora a pergunta pro Wesley Zop é mais fácil. Ah, sim, exato, sim. Sempre. Hein? Eu sou privilegiado, né? Obrigado. Você é um chapeiro. Sou chapeiro, pô. Isso é verdade. Você é um chapeiro passando nessas estradas maravilhosas do nosso querido Brasil. Sim. E o caminhoneiro, por um leve momento, foi dormir. Que sorte, hein? É bom, você deu uma sorte. E você tem lá o seu dinheiro que você recebeu de um grande dia de trabalho. Uma venda de peruca. Uma venda de peruca? É, 7,50. Um dia pesado e você foi num desses bordéis aí. Opa! A famosa... Mas parece que é uma história de vida do Wesley Zop. Não é uma pergunta polêmica. Ele faz isso aí. Tá descrevendo meus 15 anos aqui. Tá. Adentrando a red light, a porta se tranca. Headlight. Kilton da massa. Casa da Luz Vermelha, né? Sim. Tocando Boate Azul, aquela música maravilhosa. Doente de amor. É, exatamente. Você entrou nessa casa. O que ele tá vestindo? O que ele tá vestindo? Fala. Você tá batendo uma de novo? É boa. O Wesley Zop tá com aquela bermuda da Topper. Agarradinho. E um colete de couro também. Um colete de treino, daquele que você treina. Tipo, o colete é laranja. Muito bom. Aquele tênis da Topper que dobrava na ponta em cima. E do lado tem aquela fita silver tape ali. Silver tape. Mas o caso é o Zop. Me deixou com tesão. Eu também tô completamente excitado, cara. Mas enfim, vai ser difícil até terminar sem gozar. Mas goza aí, depois pergunta. Eu tenho resistência de gozar várias vezes. Quem dera. Gozar tipo a cara 30 segundos. Bela resistência. A pergunta polêmica é a seguinte: a casa se fechou. Só pra mim. Cara. Não, mas você não sai mais dessa casa. Ah, isso que eu tô falando! Calma, deixa ele fazer a pergunta. Tá. Você tá fechado na casa, não há mais clientes, só há você na casa. Na casa da Red Light. Você adentrou, você chega no bar e o garçom vira pra você e fala assim: Wesley Zop, você, eu tenho aqui as meninas, esse é o cast aqui da casa. Aí você olha e vê que nessa casa existe uma moça. Essa moça, ela tem seios gigantescos. E na ponta dos seios gigantescos dela tem bolas de saco. Pera aí, uma em cada seio? Uma em cada seio. Ah, tá. É uma mono... Na teta é uma monobola. Sim, não, mas ela tem as duas bolas. Mas ela tem as duas porque bolas. Tem duas tetas. Tá, continua. E ela é mulher, só tem essa questão. Tem pelo essa bola? Só tem o flamengo. Um pelo, um só pelo. Que é pior. Que é pior. Mas é aquele resistente que não sai. Sim. Exato. E é aquele que amarra ela na teta. É que você servia pra você passar no dente, assim, tipo, assim, pra limpar. E além disso, quando ela baixa a calcinha, ela tem uma jeba gigantesca. Mas é mulher. Mas é mulher. Ela é mulher. É mulher. E ela tem o saco também ou só tá não, na teta? Não, o saco foi pra cima. Ah, tá. E tem apelido... Você é burro, cachuma, cara. Você cachuma, é burro. Cachuma inversa, né? Tem apelido de clovão. Você chuparia a teta com a bola de saco, tá? Ou você preferia dar uma mamada? Não mamada, chupada, é assim. Nessa rola de 28 centímetros, mais ou menos. Chupa a teta, cara! Com a bola de saco? Sim! Esse é o Wesley Zop. Claro, porra! Eu tava chupando um saco de mendigo, cara, lá na praça, exato, lá no caralho. Mas, André Everett, você também responde, cara! Mas ele não responde só aquela? Não, ah, essa pode, também. Pode, posso responder essa também? Pode responder. Já que eu tô no inferno, e você nunca mais vai sair de lá? Eu nunca mais vou sair de lá. Eu tenho opção. Eu que fiz a pergunta. Eu teria que ter dado a opção, né? Então eu não sei. Eu teria a opção dos dois? Não. Trocar cada dia um. É, beleza, pra não ficar chato. Você não ficar muito monótono. Só ficar chupando uma bola. Não, peraí. Eu tinha que ser a vida inteira o que eu escolhi. É. Não, mas a pergunta não, é pra você. Você quer chupar pau também? Não, eu só tô perguntando. Não, fala. Pode se divertir. Quer vai. Chupar pode. Pau ou não? Não, eu ia revezar quer as tetas. Quer chupar pau ou não? Revezaria as a tetas. A pergunta é, quer chupar pau ou claro não? Claro que não, filha da puta. Guarda o pau aí. A questão é, vai chupar pau ou não? Não vou chupar pau. Então só vai chupar saco, hein? Só chupar o saco na teta. Olha a prepotência de Wesley Zop. Eu revezaria a teta. Ele disse que a teta é grande. Você acha que com o quê? Um ano de vida você vai aguentar chegar na outra teta? Não é, cara. Não vai. O Néctar chegamos ao fim de mais um podcast. Um podcast que merece ser apelidado do que, Wesley Zop? Herbert Viana. É isso que eu apelidaria. Sim. Por quê? Opa! Não. Tem coisa que não tem explicação, cara. Isso é verdade. Um podcast que poderia ser apelidado do que, tio Ganso? De Herbert Viana. É incontestável. Acho é incontestável. Um episódio poderia ser apelidado de quê? Poderia ser apelidado de três pontinhos. Não é reticência, mas foi comido com conforto. Um episódio que poderia ser habilitado, talvez, de pau de anão, porque foi curto e grosso. Mas foi grosso? Sim, em alguns pontos. Grosseiro. Em algum momento foi. É verdade. Então, sei, naquela parte do capim, eu achei meio grosso. Cara, é que eu penso assim, coisas na hora. Bem na hora, bem na hora. E eu prefiro falar, entendeu? E ter material pro Chorume do que conter essas piadas dentro. Eu fiquei de impressionado mim. Com o insight. Não, mas foi genial, cara. Genial. Ah, obrigado. Foi espetacular. Eu treino um pouco, às vezes, sim. Sozinho, aula no espelho? De teatro, aula de teatro. Eu Parabéns, cara. O André Herbert, o momento que você dá seu tchau e faz o seu jabá. E agradece por ter participado. Pode ler o papel aí que está. Tá. E a gente promete soltar a sua mãe aí, a senhora mijona. Depois, tá, peraí. Então, obrigado pela... Não, tá escrito errado aqui. Convite. Ah, tá. Mas, então, muito obrigado aí pelo convite, não, que eu me convidei, né? Que eu mandei e-mail, né? Pelo autoconvite, né? Agradeço o autoconvite. Né? Mas agradeço a hospitalidade, a recepção aqui, muito legal. Eu sou um ouvinte recente de vocês, né? Não ouço há tanto tempo, mas eu quase ouvi praticamente todos os episódios. O podcast é espetacular. É, não ouçam mundobarrigol.com.br, lá tem o BarryCast. Você entra no mundobarrigol.com.br, lá tem... A gente fazia resenhas, algumas coisas. Fala sobre assuntos pop, né? Pop nerd, cultura, na verdade. Pop, né? Eu vi lá Cavaleiro do Zodíaco, nossa, que você nunca ouviu, você nunca assistiu. Eu não manjo porra nenhuma, cara. Os moleques sabem ali. Mas fala. É, eu fiquei mais de orelha falando merda lá no programa. Enfim, se vocês quiserem, fiquem à vontade pra ouvir. Você que gosta de rock, heavy metal e também um monte de bobagem, porque se eu tô no podcast vai ter bobagem. Batendo cabeça... Não é bate cabeça, é batendocabeça.com. Esse podcast é mais antigo, ele desde 2009. É aquele que o pessoal grava brincando de espada lá, batendo uma rola na outra. Batendo cabeça. Batendo cabeça. É isso mesmo. Ah, sim. Eu achei que tinha a ver com rock, mas nada a ver. Não. Você é metaleiro e mexe com metal, pode escutar. Também. É um podcast de briga de rolas. E de... Linha de galo, mas de galo. Mas de rolas dignas. Rolas dignas. Rolas dignas é que gostam de heavy metal. Foi tipo isso. Então, enfim, é isso aí. Obrigado pela participação. Foi muito legal, muito bacana. Obrigado você por ter vindo, cara. Você é um careca bem afeiçoado. É, muito obrigado. Quando o Wesley Zop morrer daqui 2 anos, talvez você possa substituí-lo. É a cota de carecas, né? É a cota de carecas. Inclusive, eu raspei a cabeça pra vir aqui. Enquanto isso, vá transando no pelo e tentando pegar AIDS. Pra... Não, eu já tenho. Ah, beleza. Não, tá fácil. Então pode vir a partir de semana que vem. Wesley Zop, parece que apareceu uma coisa aí e você não vai poder mais participar. Por quê? O que aconteceu? Não sei. Então, acabei de receber essa mensagem. Aí, mas enquanto isso, dá seu tchau, fala pro pessoal, galera, o e-mail, esse tipo de coisa aí. WhatsApp. Tá. Bom, pra vocês que querem mandar um e-mail pra gente aqui, pra gente... Pra gente não, mas... Pra eles. Pro Chorume. Pro Chorume. Não inclua a gente, é muita gente. É verdade. É, vocês que querem mandar um e-mail pro Chorume... Que é pra leitura sucinta do Chorume, talvez eu não esteja mais presente aqui. Tomara que não esteja... Conserte, por favor. Não, mas é que eu torço pra que ainda conserte. Tomara que eu não esteja mais presente. Você não pensa no meio do projeto? Penso. Então, por favor. Claro. Pra ir meio barco, tem que pular dele. Exato, né? Às vezes a gente tem mudar que tirar o remador. Às vezes, né? A gente tem que tirar um monte de esterco que atrapalha. Peso inútil. Exato. Parece lícito. Então temos um e-mail aí que é o Autocríticas. Temos, não. Eles têm um e-mail aí. O Chorume tem, né? Nós temos. É, você pode falar nós, né? Eles têm aí o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. E tem também o WhatsApp, que é o DDD 199-9495-5485. Muito bem, Gabriel Asbar, e quais são as nossas redes sociais? Ah, as nossas? Eu vou falar porque eu gosto, eu faço parte, eu divulgo que eu... Tem razão. Então, as nossas redes sociais no Twitter temos @néctardolixo e no Instagram e no Facebook temos o Lixo do Lixo. Acesse lá. Muito bem, também estamos com o grupo do Telegram, o Ouvintes Lameruxos, onde tem diversas discussões, nudes com isqueiros, política, mudança da Previdência, porra, os caras falam de tudo lá. Se você quer ouvir umas bobagens, ler umas bobagens lá, interagir com a gente, interagir com o pessoal, vai, acessa lá telegram.me/ouvinteslameruxos. Eu posso ficar lá no grupo como ouvinte? Vamos ver se você não vai ser eliminado no próximo paredão aí. Puta que pariu. Obrigado, gente. Obrigado, Herbert, por ter vindo ficar no meu lugar. Foi obrigado pela presença, viu, Wesley? Foi muito legal. É isso. Sempre que vocês quiserem me convidar, eu tô de volta aí. Acho que não vai acontecer. Mas se quiser, parece que o show do Choro Milhão esse ano vai estar valendo. Então, desejo a todos vocês uma boa semana, que tudo dê certo na sua vida. Até o próximo episódio, semana que vem. Tchau!